Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Assoprem os seus cartuchos, meus queridos. Este é o oitavo, o número 8, o podcast de games do Nerdrops. Eu sou o Vivacqua e, mamma mia, it's time to talk about Nintendo. Aqui é o Guilherme Costa e depois desse cast nós seremos caçados pelos nintendistas. E a gente vai ser caçado por todo mundo. Temporada de caça aos Nerdrop Games. Todo mundo vai apanhar na hora certa. Aqui é o Rafael Smoke e eu comprei um Nintendo Wii só pra jogar Super Mario e depois roubaram o meu 360. Ah, vai contar essa história, cara. Vai contar essa história logo depois dos e-mails. E aqui é o Kodoji e o meu DS não dá sinal de vida há 2 meses, cara. E aqui comigo, diretamente da taverna do Smoke, o site mais egocêntrico de todos. O cara botou o nome dele no site. O Rafael Smoke, por favor, diga oi para os nossos ouvintes. Oi, nossos ouvintes. Não, tô brincando. Não, galera, tô aí. Fazia tempo que eu tava afim de participar de um cast de games, viu, cara? Obrigado por convidar. Ok, ok. A porta está aberta. A porta está aberta, contanto que limpe o pé antes de entrar e faça café. Diretamente do Dia de Gamer, um dos maiores reviewers que faz eu inventar palavra, de volta, ajudando a fazer parte de um time de brucutus que vão falar sério de videogame hoje, Guilherme Costa. Olá, é bom estar de volta, não pude comparecer no cast da semana passada, mas se possível, né, Vivacqua, faremos uma versão 2.0 para colocar mais ideias no caldeirão e a discussão pega fogo. Olha só. E de Floripa o Kodoji. É, pois é. É o que a gente tem, né? E, pois é, hoje nós vamos falar sobre, e agora, Nintendo, as nossas previsões, vamos dizer, faraônicas, psemônicas, pokémônicas, para o ano de 2011 da Nintendo. Vamos bater um papinho sobre um dos maiores hits, um papo rápido, rasteiro, só um pouco menor que o Game Talk. Hoje o cast é cabeça, meus amigos. Hoje o cast é profissional. Esse é o cast pra você mostrar pros seus amigos hardcore. O pra namorada você mostra o passado, tá? E vamos pra leitura de e-mails. Esse menino só joga videogame, vai pegar correspondência, moleque. Chegamos na leitura de e-mails do oitavo programa de games do Nerdrops. Aqui comigo está um candidato a ocupar uma vaga na equipe de games, o Florentino. Apresente-se, Florentino. It's me, Florentino. É, sou eu, pessoal. Mamma mia. E como não podia deixar de estar, que está comigo o Kodoji. Vamos lá para a leitura de e-mail, Viva. Como é que tá? Tá bom esse feedback do pessoal? Bom, pessoal, primeiro de tudo, galera, obrigado. Vocês parece que gostaram mesmo do cast sobre garotas. Vamos fazer outro, isso é promessa. Parece que vocês gostaram mesmo da participação da Kel. Então, Agenor, você ouviu o cast das meninas? É claro que eu ouvi, um cast muito bonito e muito prazeroso de ouvir. Deu uma quebrada, né, daquela voz masculina de sempre, de todo mundo, homem falando, só homem falando. Deu um toque feminino bonito pro cast, eu achei. Ô Vivacqua, o pessoal só gostou porque não era eles que eram sacaneados o tempo todo na gravação, né, cara? Pois é, se eu fizesse, eu vou leiloar o áudio e fazer a Kel e a Ira pagarem pra gente tudo que eu cortei. Mas elas foram feministas, gente, eu vou na delegacia do homem fazer denúncia. Então vamos aqui com os primeiros recadinhos, né? Continua a promoção da Taverna do Ogro Encantado pra você concorrer a um Darth Vader da Força. Continua as promoções do Twitter do Nerdrops, fique de olho que está sendo sorteado várias coisas. Semana passada teve sorteio de cortesias do filme do Tron Legado. Meu querido, fica ligado. Esse Nedrop está dando mais presente pro Papai Nan, né? Dica. Então vamos ler os e-mails? Bora pros e-mails, vamos ver. O primeiro e-mail é do Luiz Fernando. Ele diz: queridos amigos do Nerdrops, tudo tranquilo? Meu nome é Luiz Fernando e sou gamer desde que ganhei o Atari do meu pai. Jogava junto com ele Enduro e Pitfall. Momentos maravilhosos que valeram cada segundo pixelado jogando. Ah, gostei. O tema do último cast foi muito bom. E minha namorada não é gamer, mas gosta muito das animações dos jogos. Estou tentando torná-la uma gamer e não vou desistir disso. Bota ela pra jogar um Katamari, cara. Faz esse favor pra ela. Katamari, cara. Eu mostrei Katamari pra minha namorada, velho. Ela falou, meu Deus, eu preciso jogar esse jogo. É de irrigar o coração com as águas da maldade. Olha só. Continuando aqui, ele fala, acredito que entre o mundo dos jogos existe sim alguns que são mais familiares às mulheres e outros aos homens, mas o que não impede de nenhuma maneira de todos se divertirem ao jogar. Isso faz toda a diferença a um gamer. Tanto a Kel quanto a Ira mandaram muito bem, defendendo suas opiniões e me diverti muito. Kodoji, cara, você faz muita falta no cast. Acabei me identificando muito com seu ponto de vista, mas cá entre nós, se não tomarmos cuidado logo com as mulheres, irão dominar o mundo dos games. Coisa boa ou ruim? Kodoji, coisa boa ou ruim? Eu não sei, cara, eu tô na dúvida ainda, depende de qual saco vai ser atingido, né? É verdade. Bem, é isso aí, pessoal. Deixo aqui meus agradecimentos a todos e gostaria de mandar um grande abraço pixelado para todos vocês do Nerdrops Games. E, em especial, para o Giba, que participou do Cast 6. Tá aí, Giba. Um abraço pixelado meu e do Luiz Fernando. E meu também, né, cara? E meu também. Pronto. Quando houver a possibilidade de participar de um Cast Games, gostaria muito de contribuir com minhas experiências, principalmente nos RPGs. É, pois é, vamos ver. Já tem mais uns convidando. Um abraço e até mais. Então, aqui o nosso e-mail do imagina se ele não ia mandar, né? O Léo Luz mandou e-mail aqui, só puxando o saco da namorada, né, cara? Salve, salve, povo pixelado. Como não poderia deixar de comentar um cast dos parceiros nerdropianos, cá estou eu. Ficou excelente o cast, animado, descontraído e sem noção. Selo de qualidade, né, Drops. Não é porque a Kel é minha noiva, mas ela representou bem o espírito game. A Ira eu conheci, entre aspas, com o cast, mas achei muito boa comentando, opinando. Tenho pena do Kodoji e de vocês, Vivaco, que terão que as aguentar mais vezes. Não é fácil. A gente já viu, a gente já teve uma dose do que é, cara. Vocês acham que o cast foi tranquilo de se fazer? Não foi tranquilo, não. Não foi tranquilo, não, galera. Editar, pior ainda. Não. Eu gosto muito das participações da Ira, gosto muito das participações da Kel, eu só decidi que, por mim, elas não participam juntas. Não, mas isso é brincadeira. Se o público pedir, se o pessoal entupir a caixa de e-mail pedindo isso, a gente se curva à vontade das pedintes, né? E, cara, tamo lascado. E você acha que um monte de cueca não vai pedir pra elas voltar? Ah, não sei. A Kel é compromissada. E a Ira é brava. Vamos ver. A Ira é brava. Vocês acham que ela é tranquila? Não é, não. E ele continua aqui. Quanto ao tema, acho que muitas meninas têm vergonha de se dizerem games. E muitas ainda não são por não conhecerem as plataformas dos jogos em si. Então, Kodoji, vira homem, ensina um pouco pra sua namorada a jogar PS3, Xbox 360, Nintendo. Enfim, cara, é que assim, ela não curte, cara, sabe? É uma coisa, é bem como eu falei, é uma coisa de um jogo ou outro, sabe? Coisas mais específicas, assim. Ela não curte mesmo, cara. Eu vou botar em você, Léo Luz, uma fantasia de falcão. Vamos ver se tu vai gostar de ficar andando, cara. Ele termina aqui. É isso aí, pessoas. Aguardando os próximos cast, fazendo maratona dos antigos. Abração e visitem o actionnerds.wordpress.com. Jabá, momento de jabá do nosso querido Léo Luz. E agora vamos para os comentários. Vamos botar o candidato para ler os comentários? Vamos, né? Ele tem que fazer alguma coisa, né? Anda, vou botar só um para ele ler, né? Vai lá. Então, pessoal, quem mandou comentário aqui é o Aldrey Henrique, ele é um cara. Beleza. Salve, salve, players da party. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o cast da semana foi show de bola. As meninas representaram muito bem a classe feminina das gamers. Segundo, desculpe-me a falta do avatar, pois eu não sei como colocar e por isso o Vivaco não sabia dizer se eu sou homem ou mulher na leitura do meu comentário, mas eu sou homem, né? Beleza. Se tratando do cast, a minha namorada é uma gamer também. E olha que interessante, eu a conheci dentro de um ônibus indo pra faculdade, mas me apaixonei por ela depois que ela disse que jogava GTA San Andreas e Pro Evolution Soccer. Tive que falar que ela era perfeita pra mim e a conclusão do assunto é que estamos juntos por 3 felizes meses. A alegria de um gamer é ter uma gamer ao seu lado. Queria que mandasse um abraço pixelado pra mim e pra ela. O nome dela é Tuane e ela curte também o Nerdrops. Ah, Tuane, um abraço pixelado pra você e pro Audrey Henrique. E, poxa, manda um e-mail pra gente. Que história bonita. Muitos piece of hearts pra vocês, meus queridos. O Audrey deve ser daqui de São Paulo mesmo, né? Porque com o trânsito aqui fica até fácil arrumar namorada. Que quanto tempo você passa mais tempo com o pessoal no ônibus do que na rua ou em casa? Vamos pros abraços pixelados? Simbora. Um abraço pixelado pro nosso querido Léo Luz. Um abraço pixelado pro Pablo Prime. Um abraço pixelado pro Diego GC. E um abraço pixelado pro Rick, que fez aniversário semana passada. Um abraço pixelado pra Nag Sardinha, que não sei como nos achou. Eu acho que ela é de Brasília e gosta de zumbis. Um abraço pixelado pro Jeff Navarim, do Eden Pop. Um abraço pixelado pra nossa puta velha, o Vinícius Maciel. Um abraço pixelado pro escritor oficial de e-mails gigantes, Arthur Antunes. E um abraço pixelado pro Davi Orenpüller. Um abraço pixelado para o Fabiano Loureiro. Não esquecemos de você, garoto. Um abraço pixelado pro Raf S13. E um abraço pixelado pra minha querida amiga Anak. É, pois é, pessoal. Vocês já sabem. Querem falar com a gente? nerdrops.games@gmail.com. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops Games. Epic fala que Bulletstorm será lindo no PlayStation 3. Mito? Kratos será personagem exclusivo no Mortal Kombat do PS3. E duas novas moçoilas são confirmadas em Marvel vs Capcom 3. E foram divulgadas as primeiras imagens e o primeiro vídeo de Uncharted 3, Drake's Deception. E no Game Talk, vamos falar do futuro da Nintendo. E vamos pro cast. Pois é, antes de começarmos aqui o cast, o Rafael Smoke vai contar pra gente que história foi essa que roubaram o seu 360, o que foi isso? Pois é, cara, pois é, eu tinha o meu 360 mais ou menos um ano e meio, assim, né? Então eu tava um tanto quanto cansado já de jogar Halo, de jogar vários jogos criminais de guerra, os Modern Warfare da vida e tudo mais. Eu tava sedento por algo um pouco mais tranquilo de ser jogado, um pouco mais colorido, né? Bichinhos que pulam e pegam moedas, socam paredes e saem moedas, o que é esquisito, né? Fui na Anime Friends, que teve aqui em São Paulo, onde teve uma feira de games dentro da Anime Friends, que inclusive o Nerd Drops estava lá, e eu tive a oportunidade de ter um contato com o Wii e me apaixonei. Foi dali a uma semana, eu comprei um Wii com o New Super Mario Bros. Wii, falei, pô, esse vai ser o meu videogame pra jogar um joguinho mais calmo. Deu ali uma semana, invadiram minha casa, levaram meu 360, foi um desastre. Ah, e o pior, né, o joguinho mais calmo eu não lembro qual é, não, do Wii. Eu sempre me estresso nesses hardcore e casual. pelo menos eles são mais coloridos, tem menos sangue, sabe como é que é, né? E começando a primeira notícia da semana, a Epic Games, a produtora do Gears of War, né? Não me recordo de outra coisa que ela tenha feito, assim, de tanta relevância quanto Gears of War. Falou que o Bulletstorm, a versão do PlayStation 3, que é um FPS Adventure Shooter RPG Action Super Fun Gore Attack Extreme Mode, disse que o jogo vai ser muito mais bonito no PlayStation 3. Aqui são as palavras deles. Quando você ver o jogo no PlayStation 3, você verá que as texturas parecem nítidas. O campo de profundidade é gigantesco, grande, e as partículas parecem amazing, ou legais, fantásticas e tal. Ele disse que vai tirar muita vantagem da capacidade do PlayStation 3. Depois ele acordou e caiu da cama, né? Não, eu não duvido. O Guilherme explicou pra gente que o PlayStation 3 tem 9 núcleos de processamento separado, dependência de empregada, todas essas coisas. E agora alguém tá se aproveitando, né? A Epic é a galera do benchmark, né? Que faz os negócios no máximo. Dizem, reza a lenda que o Xbox 360 só tem a quantidade de memória que tinha hoje, que a Microsoft não queria, porque sem a memória que tem atualmente, não ia rodar o Gears of War 1, porque era o benchmark da... O benchmark é o limite máximo, né, que a Epic queria pro console. Ela falou, se você não botar memória, esse jogo não roda, e esse jogo vai ser épico. Uhum. Kodoji, o que você pensa de ter versões melhores e não iguais em outros videogames, assim? Cara, eu acho que faz parte, sabe? Que, por exemplo, quem vai sofrer com isso é a produtora de jogos, né? Que vai ter que trabalhar pra isso. Se ele fizer, por exemplo, como teve antes, né? Fazer a versão do Xbox pra depois modificar, pra depois melhorar, e isso... Bom, se bem que eu posso estar falando muito... De qualquer forma, a produtora do jogo vai ter que trabalhar pra fazer isso, mas assim, pra quem compra o console, quem compra um PS3, tendo em vista que o PS3 tem uma qualidade melhor gráfica do Xbox, por exemplo, ele vai querer que o jogo chegue à altura, entendeu? Então, independente de qual console a pessoa tiver, ela vai querer o melhor desempenho do console. E você, eu sei assim que o... Eu posso ter falado muita merda, mas acho que agora o Guilherme vai explicar melhor assim, como é que funciona isso, como é que é de verdade. Não, sinceramente, ninguém falou merda, né, disso não, porque na verdade o que está acontecendo, a meu ver, é que as empresas estão realmente chegando naquele ponto onde você já sabe como programar para um determinado console e estão começando a explorar os limites para que você avance cada vez mais na resolução gráfica. Isso tanto no Xbox quanto no PS3. O que eles falam que vai ser bonito no PS3 o jogo, não necessariamente quer dizer que ele vai ser melhor do que o Xbox, mas que ele vai usar realmente toda a capacidade e pode chegar no nível de jogo como o God of War já fez, como o Uncharted já fez, como o Heavy Rain também já foi bastante detalhado. E é isso aí que eles podem prometer, mas isso não quer dizer exatamente que a versão do Xbox vai ser de 8 bits e a do PS3 vai ser um negócio praticamente vida real, entendeu? Essa é a minha opinião, pelo menos. Vai ser a diferença entre um PC top e um PC quase top, né? É, possivelmente. É, você não vai... Só se mata quem tem muito problema mental sobre isso, né? Eu acho assim, se eu fosse uma dessas empresas, cara, eu, não importa o que fosse, se fosse PC, se fosse console e tudo mais, eu ia falar, eu vou fazer um jogo potencial máximo dessa máquina, cara. Então eu acho besteira meio que ficar nessa briga, às vezes, porque às vezes, cara, a diferença, por mais que seja perceptível, no fim, no meio do jogo, você tá no 360 no PS3, cara, se bobear, às vezes você nem vai reparar, cara. Vai ser mais aquela coisa tipo, eu tenho o jogo com a potência maior e você não, sabe? Tipo, o meu é maior que o seu, sabe? E outro grande ponto notável nessa notícia é que, por exemplo, os jogos que você teve anteriormente que foram feitos para uma plataforma, adaptados para outra, como Orange Box, como Bayonetta, passaram por isso, acho que até o Castlevania recentemente também passou por esse problema, você tinha um conflito de arquiteturas, que um jogo tinha que trabalhar da mesma forma nas duas arquiteturas diferentes, e uma delas acaba saindo em prejuízo, realmente. Agora, pelo fato da pessoa estar realmente se dedicando a programar uma plataforma, talvez desde o zero, ou talvez de uma sessão bem básica, para conseguir o melhor que aquele console pode dar, isso sim realmente eu acho que é um avanço para a indústria, não para um determinado console, porque na final das contas quem vai ganhar vai ser o próprio jogador. É verdade. E no reboot, ou seria o revival, né, que vai acontecer com o novo Mortal Kombat, o pessoal da PlayStation Magazine falou que o Kratos ia ser o personagem extra, né, no Mortal Kombat na versão do PlayStation 3, né? Algo semelhante que aconteceu com o Soul Calibur, onde você tinha o Darth Vader e o Yoda, né, como personagens exclusivos, né, personagens extras em cada versão do jogo. Ainda não, o pessoal da Microsoft ainda não se pronunciou, não se sabe ainda se de fato isso vai acontecer, né? Mas, cara, eu nem lembrava que ia ser feito um reboot do Mortal Kombat. Pra mim ia ser mais um revival mesmo, sabe? Já que a série tinha ficado parada e tudo mais, eu achei que ia ter uma... ia ser um... tipo assim, ainda estamos vivos, sabe? Bom, é que na verdade o que aconteceu com a série foi aquele caminho tortuoso que a gente acompanhou nos últimos tempos. Verdade. Ela lançou jogos fraquíssimos, ela tentou um crossover, na minha opinião, patético com o universo DC, aquele jogo realmente não desceu, sem trocadilho. Não valeu a pena em nada naquele jogo, e depois de um tempo a Midway abriu falência e a propriedade intelectual do Mortal Kombat foi comprada pela Warner, e a primeira coisa que eles fizeram foi, olha, a gente quer aquele Mortal Kombat que fazia a gente vibrar no arcade. Então a proposta desse reboot ou revival, ou chame como você quiser, é exatamente trazer de volta aqueles aspectos que diferenciavam o Mortal Kombat dos seus concorrentes na época, como King of Fighters e Street Fighter, e expandir esse universo onde ele era realmente o master, o melhor dessa sua categoria, e agora voltar na nova geração utilizando os gráficos, a potência e todas as jogabilidades que a gente já tem no momento para que a série retorne do zero. Tanto que ele não se chama Mortal Kombat 5, não se chama Mortal Kombat Revival, porcaria nenhuma, ele só se chama Mortal Kombat e acabou. É igual o Rock Balboa, né, cara? O sexto filme da série que pegou e chegou dando um gancho. E eu ia até falar isso, que vocês falaram um gancho no Mortal Notícia. E sempre quando alguém fala gancho, eu imagino alguém dando gancho no Mortal Kombat, tá ligado? E vai aparecendo... pra baixo, soco forte. Depois aparecendo aquele carinha falando aquilo que é... Quando alguém fala gancho de uma notícia, você imagina alguém fazendo isso com uma notícia, tá ligado? Dando um gancho no monitor. Mas pensando assim, essa coisa de personagens exclusivos já vem do Soul Calibur 2, né? Que tinha na versão do Xbox One o Spawn, porque o jogo era dirigido, a direção artística era do Todd McFarlane. Uhum. E no GameCube tinha o Link, que na minha opinião era disparado melhor. Vai entender por quê, né? E no PlayStation 2 tinha o Heihachi. É, exatamente, a série Tekken. Pois é, isso. Que depois virou multiplataforma. Engraçado que a Warner comprou a Midway e com certeza foi a Warner que facilitou toda a história do Mortal Kombat vs DC, né? Eu vi uma entrevista com o Ed Boon e ele falou que pra ele foi uma honra, era o jogo que ele mais queria. O jogo, ele não é quebrado, ele não é o pior jogo do mundo. O negócio é que ninguém engole os personagens de Mortal Kombat pegando leve. Ninguém. Ninguém engole o Coringa pegando leve. Você teve uma descaracterização tão agressiva dos dois lados que ninguém reconheceu, nenhum fã reconheceu aqueles personagens como aqueles que o pessoal gostava, entendeu? Cara, não é nem só uma descaracterização, cara, mas assim, você não se sentia jogando com a galera da DC. Porque, cara, todos eles se moviam da mesma maneira, caíam no chão e levantavam da mesma maneira. Você não tinha um carinho, por exemplo, igual a série Marvel vs. Capcom tem com cada personagem e tudo mais. Eles eram todos iguais, cara. Eram todos skins diferentes. Sabe? E além de serem todos iguais com skins diferentes, eles eram todos iguais ao Mortal Kombat Gold, cara. E porra, o Gold já tinha 5, 6 anos de tecnologia ultrapassada. Podia ter sido feito coisa melhor. Não, e também, assim, os golpes, eu tenho que admitir, os golpes eram muito legais. Assim, os golpes eram a cara. Por exemplo, a Mulher Maravilha tinha golpes da série de TV, sabe? Isso é legal. O Capitão Marvel, pra mim, ele tinha o melhor golpe, que ele gritava Shazam e dava um passo pra trás. E era um golpe típico de Mortal Kombat, aí cai um raio. Nossa, muito mas, legal. Mas, cara, sabe, subaproveitado. Era melhor ter feito um jogo de porrada da DC pelo diretor do Mortal Kombat do que botar... O Ed Boon que é foda, né, cara? E assim, o jogo tinha tudo pra dar certo, menos... a falta de violência, sabe? E aqui uma lista dos personagens, né, que já se tem uma ideia, a gente vai ter no jogo, que é o Goro, o Quan Chi, o Striker, o Noob Saibot, a Sindel, o Cable, o Shao Kahn, o Smoke, aí o nosso querido Rafael, o Shang Tsung e o Ermac, cara. Ermac. E sinceramente... Ermac ou Ermac, tanto faz. E sinceramente eu não gostei nem um pouco dessa lista, cara, de falar que... São... Cara, cadê o Jax, cara? Cadê o Jax? Não, olha só, gente, calma. Vocês estão confundindo uma coisa, calma. Essa lista de caracteres aí foi encontrada de um arquivo que vazou e foi parar num site, o site agora já tá fora do ar. E essa lista são os caracteres adicionais àqueles que já passaram em videoplay, como o Scorpion já tá apresentado, sim, o Sub-Zero, a Sônia, o Jax já tá apresentado, o Kano já tá apresentado. Então essa lista não vai ter de novo. Nightwolf, eu acho, né, o Kung Lao... Eu gostava do Nightwolf. O Raiden, o pessoal todo já está lá. Então, os principais, a gente tem certeza que vão aparecer. Eu tinha a teoria que o Nightwolf no Mortal Kombat 3 era o Sting de peruca. Não sei porque eu olhava assim, eu falava... I'm sending an SOS to the... Pois é, o Kratos é o cara pra estar no Mortal Kombat, né? Assim, ele apareceu no Soul Calibur pegando leve, no Soul Calibur de PSP, né? Pegando levíssimo. Que chega a ser patético, assim, que a jogabilidade do Soul Calibur é muito boa, os personagens são bem feitos. Mas quando você coloca os personagens sérios e o personagem novo é um cara de cartola com bigode francês e cheio de fri-fri. E aí chega o Kratos. Aí você olha assim, cara, dois personagens que não deveriam se encontrar, aqui estão, né? Tem uma diferença que o Soul Calibur é um jogo sobre armas, não é um jogo sobre combate violento. Então, realmente, lá, talvez não era pro Kratos ter aparecido, mas quem sabe não serviu de laboratório pra que ele aparecesse como um personagem em outros jogos de vídeo Mortal Kombat. Cara, o que me preocupa, na verdade, é como é que eles vão fazer a movimentação do Kratos pra esse jogo, sabe? É, a caracterização dele como... Com qual estilo de lutas? Eu não sei como é que foi, não ficou no DC, no Mortal Kombat vs DC, mas o último Mortal Kombat que eu joguei, cara, cada personagem tinha dois estilos de arte marcial diferente. Né? Sim. Eu não sei se continua assim, mas, pô, cara, como é que vão fazer isso com o Kratos? O Kratos, ele tem várias armas. Quando você tá jogando com a espada do destino, ou espada, insira o nome da arma aqui, ou os punhos da fúria. O Blades of 2 pontos. É. Ou a arma básica dele, que é o corrente de bicicleta na peixeira. Ele muda o estilo de jogabilidade. Ele só se movimenta da mesma maneira. É aquele negócio, eu sempre gostei do fato do Scorpion ter o machado. Não sei porquê, mas eu sempre gostei. É, mas nessa parte nem vai aparecer nesse Mortal Kombat, vai ser só uma luta no mano a mano mesmo. E aí, a gente já tem os dois estilos do Kratos, vai ser o brutal e o brutal agressivo, pronto. Cara, o Kratos vai ter o Brutality, né? Vai ter o Over Brutality. E vai ter o Friendship é o cacete. Friendship My Balls, velho. I will my friend sniff my balls, velho. É isso. Cheire, você agora... é meu amigo, cheire minhas bolas. Eu só queria fazer uma última pergunta aqui. Qual, na opinião de vocês, qual personagem do Xbox 360 poderia aparecer em Mortal Kombat? Era exatamente isso que eu ia falar, cara. Porque eu não sei por que me veio na cabeça o Master Chief, cara. Me veio na cabeça o Max Phoenix, cara. Max Phoenix. Acabou, porque o Strike não era o policial que vestia. Exato. Porra, o Max Phoenix ia ser perfeito. Tá aí, matou. Bota 500 XP, Kodoji. 500? 500? Pode pôr mais, cara. Isso aí foi. Não, 850 XP, então, Kodoji. Passou de. Aí. E na versão de Wii, quem vai sair? Não vai ter versão pro Wii. Ah, que pena. Podia ter. Por que Samus, será que não vai ter, né? A Samus tem cara de que dá uns fatales, tipo, dá um tiro de míssil e o cara explode. Né? Ou sei lá, se ela tiver com a Zero Switch, ela podia fazer alguma coisa tipo a Kami, né? Não sei. Agora, uma pergunta. Que assim, pra levantar polêmica, essa eu quero ouvir a opinião dos ouvintes. Ainda mais agora com o Kratos no jogo. É, assim, sério mesmo, assim, não tô querendo ser machista. Isso é uma pergunta válida. Não tá na hora de rolar uma nudezinha feminina no jogo? Vão se rasgar as roupas, ainda mais com Kratos, que tudo pra ele tá acostumado a ver mamilo, né? Porque é o oráculo do God of War 1, já aparece com os peitos de fora. Não seria a hora de, tipo, nudez? Porque, assim, é um jogo gore, é um jogo pra adulto. Eu sei que os Estados Unidos tem aquele tabu que você pode explodir a cabeça do cara ao vivo, mas se aparecer um mamilo, o show tá cancelado. Posso dar minha opinião rápida? Por favor. Não deveria. Não deveria, né? Não deveria. O propósito de estar lançando o Mortal Kombat dessa maneira é para que ele retorne à fama que ele tinha anteriormente. E você colocar um elemento que sempre leva polêmica e sempre é mal visto por toda uma comunidade, por toda uma geração acima da nossa, pode sacrificar de vez uma franquia que a Warner acabou de comprar. Então, eu acredito que ela não vai aceitar esse tipo de coisa. Não, e também vale lembrar, né? A galera do Mortal Kombat é realmente a galera que não sabe se conter. Eles fizeram pra mim o que é uma das maiores obras-primas, que é o Mortal Kombat 2, que tem Friendship e Babality, que foi um exagero. Cara, Mortal Kombat 3 tinha Babality, Friendship, Brutality... Não, Brutality veio Animality. No Ultimate. O Brutality, é, Brutality veio no Ultimate. Cara, o Animality seria legal hoje na tecnologia 3D. Porra. Porque naquela época, naqueles polígonos toscos, assim... Era nem polígono, cara. Não era nem polígono. Era um motion capture vagabondo, velho. É. Muito vagabundo. Cara, mas é por isso que eu sou da opinião, cara, de que, beleza, vamos ver o que vai vir aí com esse Mortal Kombat, cara. Mas pra ser bem chato mesmo, cara, eu acho que o Mortal Kombat só consegue voltar com aquele sucesso se você eliminar todas as gerações que vieram depois do Super Nintendo, cara. Porque a revolução foi no Super Nintendo só, cara. Infelizmente. Pois é, pessoal, como vocês sabem, a gente não para de falar de um tal de Marvel vs. Capcom 3, né? Semana passada nós falamos que a Capcom anunciou que ainda faltavam 10 personagens, e esta semana ela revelou mais 2, que é a Tempestade, ou a Storm, pra quem nunca soube quem ela era e só lia no jogo, que é o primeiro personagem de combo infinito no Marvel vs. Capcom 2, o jogo mais desbalanceado da história, e juntamente com ela, um personagem finalmente do Street Fighter 4, a Crimson Viper, ou C-Viper, ou K-Viper. Um dos detalhes que eu achei mais legal do vídeo é que o Tony Stark, o Homem de Ferro, né, ele é o Tony Stark do filme. Então, quando ele tá enfrentando o personagem mulher, ele já chega falando, né? E aí, o que você vai fazer depois daqui hoje? Isso é muito bom, cara. Ele já tá muito, muito malandro. Maneiro, hein? Ah, peraí. Vai ter a cara Robert Downey Jr. também? Não sei. Ah, se fosse, seria demais, velho. Não, isso é muito bom, cara. Beleza, eu acho que... Pra falar a verdade, a Storm já encheu o saco, cara. Eu esperava qualquer outro personagem da Marvel, cara. Menos a Tempestade de novo, cara. Eu acho que seria muito legal se eles explorassem mais. Vamos ver aí quais são esses outros 8 personagens que estão pra vir aí, né, cara? Mas a C-Viper achei muito legal ela entrar, cara. Porque eu não jogo muito bem com ela no Street Fighter 4, mas assim, quem joga bem com ela, arregaça, cara. Tem uma parada interessante sobre a Crimson Viper, que o tipo de jogabilidade dela é diagonal, se você comparar, por exemplo, com Ryu e Ken, que são mais horizontais. Então a pessoa que sabe o que fazer com a Crimson Viper é imbatível, ela não consegue, você não consegue derrotar ela de uma maneira simples, você tem que botar a cabeça pra pensar, então a estratégia entra na mecânica do jogo, e trazendo ela pra Marvel vs. Capcom, pô, é um sinal de que realmente a Capcom não vai fazer essa sacanagem de mandar um jogo físico com 6, 7, 8 personagens e depois botar 800 em DLC, mas sim, vai que botar mais gente, vai fazer um jogo sólido e cair naquela discussão que a gente falou na semana retrasada, de que você quer um pacote extra, você compra, não tiver interessado, beleza, você fica só com os que já tem na mídia física. Mas eu acho ainda que faltam 8 personagens, eu ainda acho que falta o óbvio do Mega Man, né? Eu acho que ainda precisa de um vilão do Homem-Aranha, que não seja o Venom. Se botarem o Carnificina, vai ser inútil, não, porque... Não. Ele é violento demais pra estar num jogo que nada sangra. Pra mim é que nem botar um personagem com espada no jogo. Ah, cara, vai ter. Cara, me coloca Octopus, cara. Pronto, sabe? Os ataques dele iam ser bons. Porra, cara. Ou então, eu tinha falado, o Rhino no lugar do Juggernaut. Personagem grande, com resistência, lerdo, mas com ataques que tiram muita energia. É o que sempre tem que ter nesses jogos de luta, né, cara? Não adianta. Homem-Areia, Homem-Hídrico... Lagarto! Ou então já sei, o melhor vilão do Homem-Aranha, os roteiristas atuais. Bota 3 roteiristas do Homem-Aranha, se ele... Oh, não! Você sai correndo, tá ligado? Se você, por exemplo, tivesse um Duende Verde pra jogar, o que vocês achariam? Pois é, ele é muito aéreo, né? Ele baseia bastante, mas tem uma... Eu não tô acompanhando muitos quadrinhos ultimamente, mas parece que tem uma última aparição de um duende, não sei se é o verde, não sei se é o macabro, ou se é um terceiro qualquer, que ele é mais terrestre e tem uns ataques até rápidos, que chegam a bater de frente com a velocidade do Homem-Aranha. Eu não sei se estou falando besteira ou se eu vi isso de uma maneira errada. Se ele for realmente nesse sentido, é um jogador que você pode bater de frente com o Homem-Aranha e entra no lugar desse vilão, entendeu? Mas eu queria um vilão clássico. Mas, a Capcom sempre faz umas coisas muito absurdas. Tipo, colocar a medula no Marvel's Capcom 2. Personagem secundário do secundário do secundário. É capaz dela botar, tipo, cabeça de martelo como vilão? Puta que pariu. É capaz dela botar um vilão ruim do Demolidor, mas não botar um bom do Homem-Aranha. Mesmo que a jogabilidade seja boa. Porque a Capcom não faz personagem com jogabilidade ruim. Só que ele não tem importância dentro do universo que ela tem que respeitar. Por quê? Japonês não lê quadrinhos. Me espantou ter o Deadpool, cara, com o especial que ele pega a barra de energia e bate no cara. Pra mim, isso é muito bom, cara. Isso foi muito bom. Não sabia disso. Eu também não, cara. Agora... Já falei, tem que ter o Professor Xavier e toda vez que você aperta o botão de chute, ele chora. Mas quando você quando você dá especial nível 3, o cara tem um derrame e cai morto. Cara, sabe de uma coisa? Imaginei, tipo, o Xavier, que a gente tava falando antes aqui nos bastidores sobre frases de entrada, o Xavier chegando putaço, falando: não me faça levantar daqui e te dar uma porrada, meu filho. Não, o pior é que se o Xavier der um golpe especial nível 3, teu videogame queima. Parece o dia seguinte com a tatuagem da Capcom e do videogame que você tá rodando o jogo. Possivelmente. Pois é, eu espero muito DLC, eu espero que seja de pouco em pouco vai aparecendo coisas. E o nosso especialista em Call of Duty Black Ops, porque está falando notícias desse jogo há mais de 7 semanas e meia. Kodoji, acabou de chegar aqui na redação. Acabou de chegar as notícias, a folha tá quentinha ainda, quentinha, que acabou de sair do mimeógrafo, e eu vou dizer a notícia pra ele. E o jogo mais vendido nos Estados Unidos, galera, que já bateu Ocarina of Time, Super Mario Kart e Halo 3, é o Call of Duty Black Ops, galera. Com mais de 8,4 milhões de cópias vendidas, galera. Não é... Vendidas, não é jogada, tá? É, vendidas. É o jogo mais vendido, galera. Já que foi um jogo que abraçou aí vários consoles, né? Pegou o Xbox, Play 3, PC, o Wii e o DS, né? Mas é aí o jogo mais vendido, né? É o título de mais vendido. É porque ninguém comprou Tetris. Ele vinha com Game Boy e depois todo mundo pegou pirata. Mas, poxa, é uma notícia. Toma essa, Infinity Ward! Pois é. Caraca! Cara, neguinho da Activision deve estar rindo à toa porque deu toda aquela briga da Infinity Ward deles terem demitido os diretores de criação de lá, né? E agora provaram que não precisavam dos caras. Mas, cara, eu já falei no programa, velho, o World at War é bom, só que acho que o tema é que não ajudou o jogo a vender, entendeu? Porque o pessoal já tá de saco cheio de jogo de guerra na Segunda Guerra Mundial. Mas o jogo é perfeito, cara. O jogo é muito bom. O jogo tem os mesmos elementos do Modern Warfare 1, só que em outra ambientação. A gente já chegou a discutir essa parada no outro cast, realmente, mas o que acontece, na verdade, é que o World at War, ele vendeu relativamente bem, mas comparado com a situação que ele se encontrava no meio de dois Modern Warfare que venderam muito mais, ele caiu em segundo plano. Além disso, a Treyarch, que foi a produtora do Black Ops e do World at War, ela já tinha um know-how, ela já tinha uma expertise de como fazer um bom jogo de usando Call of Duty, usando a franquia Call of Duty. Pegou um assunto que interessa a quase todo mundo que gosta de jogos de guerra, que é espionagem, operação secreta e tal. Me entregou um jogo que ele é massivo, ele é intenso, você não consegue largar em nenhum momento para respirar, você quer terminar, quer saber o que está acontecendo. E, cara, a coroação disso tudo é a questão dele ser o mais vendido, e não vai parar por aí não, esse game talvez ultrapasse as 12 milhões de cópias fácil, fácil. E detalhe que o jogo só tem um mês de lançamento, né, galera? Exato, exato. E eu, como dono de um PlayStation 3 e não gosto da Activision, vou comprar minha cópia usada. Não vou contribuir para esses números. Oh, cara, Activision, você não merece. Não, cara, mas o que a gente já tava ouvindo falar do Black Ops, cara, assim, do popular mesmo, cara, uma notícia assim já era meio que esperada, cara. Tava vendendo muito, cara. Mas o que a gente não esperava era esse número, né, cara? Realmente. De 8,4 milhões. Se forem vendidas por 60 a 50 dólares, 30 dólares, dá uma média de 490 milhões de dólares. Cacete. Meu Deus. Toma essa, Hollywood. Toma essa. James Cameron M. Cry, velho. Toma essa. E foi finalmente confirmado tudo aquilo que a gente já desconfiava. Uncharted 3 está em desenvolvimento, recebeu uma janela de lançamento para o final do ano que vem, recebeu imagens, está com um vídeo novo para aquele que será o sucessor do melhor game de 2009, segundo a Spike TV. Poxa, mas então aquela nossa ideia de que eles iam anunciar um jogo exclusivo era o Uncharted, como foi anunciado hoje oficialmente, temos esperança de que seja outro jogo. É, na verdade, eu tava pensando exatamente nisso quando eu tava ouvindo o cast de novo, cai mais ou menos como que eu falei. Eu achei um pouco complicado de ser Uncharted, eu apostei nele, porque, poxa, era uma coisa certa até de que ele seria falado ainda nesse ano, mas, muito provavelmente agora deve se tratar ou de uma franquia existente que conseguiu uma exclusividade para o PS3 para justificar esse tipo de lançamento, ou será um lançamento de uma propriedade intelectual nova. Se for Tekken 7, eu vendo meu PlayStation 3. Cara, volta e meia, nego fala que Tekken é vantagem de alguma coisa. Tekken não é vantagem de coisa nenhuma. É, na verdade, se anunciarem Tekken 7, você tem que parar de acreditar nesses anúncios, senão não tem. Mas é só isso que a gente vai falar de Uncharted? Não. Eu não vou deixar. Deixa ele falar, deixa o rapaz falar que ele tá ansioso. Joguei meia boca, é bom, eu não sei. Só fazer um comentário sobre o Uncharted 3. Ó, eu não tenho Play 3, tá? Não tenho PlayStation 3, mas já tive contato com o Uncharted, o 1 e o 2, e eu fico feliz, assim, em nome da Sony, sabe, de finalmente ela tá engrenando, assim, um nome dentro dela, sabe, Uncharted 1, 2 e 3 são games que já estão entrando pra história, sabe, da mesma maneira acho que eles trouxeram desde o Play 2 o God of War 1, 2 e concluíram com o 3 agora, Uncharted tá indo nesse mesmo caminho, eu fico feliz pela Sony, cara, porque, pô, qualquer um que critica a Sony fala assim, ah, são os exclusivos da Sony, não tem muito jogo e tudo mais, fico feliz pela Sony com isso, cara. E eu vou falar uma coisa só pra dar início ao que o Guilherme quer falar, não existe começo de jogo mais sensacional alto que o do Uncharted 2. É com sensacional, certeza. Cara. Eu nunca falei muito de Uncharted porque eu realmente nunca joguei muito. Mas joguei bem pouquinho, cara. E assim, esse começo é sensacional. E velho, vai chegando uma hora assim que você fala, porra, se eu fosse o cara, eu já teria desistido, sabe? Já teria me jogado do morro, cara. Porque é incrível, cara. O que aquele bicho faz eu duvido qualquer um fazer isso hoje em dia, cara. Eu faço. Ah. Toda vez que eu vou comprar pão, eu vou sempre pelo caminho pra trás. Sempre, sempre. Bom, uma coisa legal que eu reparei quando eu comecei a jogar Uncharted 2 foi como que uma história bem contada e uma ambientação cinematográfica pode atrair qualquer tipo de audiência pra cima desse jogo. Eu joguei e a Tayana, minha esposa, ela ficou do meu lado assim, travada no sofá, porque ela queria saber o que tá acontecendo, ela queria ver a história desenvolvendo. E ela não tem a intenção de pegar e jogar por si só, mas só por como a história é contada e como todos os personagens são montados e tal, aquilo travou de uma maneira que ela queria com como se fosse assistindo um filme, realmente. Ela queria ver o final. Isso foi uma das primeiras vezes que eu pensei, poxa, se todo mundo seguisse esse tipo de pensamento, pelo menos para começar a desenvolver seus jogos, aquela questão de game para menino e game para menina ia deixar de existir muito fácil. Pergunta, Guilherme. Tu jogaste em português de Portugal ou jogou na língua original? Não, eu jogo na língua original, até pela questão da dublagem, que ficou. Ela ficou com uma sincronia tão perfeita que muitas vezes eu esqueci que eu tava vendo um jogo, sem brincadeira. Ora, mas depois que eu joguei em português de Portugal, eu só chamo minha namorada de minha menina. Minha menina! Nós precisamos desvendar o que está escrito no diário. Oh, meu Deus, são piratas do mar! O que está a fazer aqui? Nathaniel, se esconda-te! Você está sendo redundante com se esconda-te. Não quero saber, Jesus. O próximo vai ser Uncharted em busca dos pastéisinhos de Belém. Com trilha sonora do Roberto Leal, hein, cara? Passou esse papai de Belém. Já tem o nome do cast, velho. Em busca dos pastéisinhos de Belém. Sensacional, sensacional. Não, agora sério, deixa eu falar só algumas coisas sobre a série como um todo, como todos os jogos de Uncharted. A primeira coisa é a seguinte, eu queria chamar a atenção de vocês pela ambientação dos três jogos. Na primeira nós tivemos a busca pelo Eldorado, na segunda a gente teve a busca pelo Shambhala, ou Shangri-La, como nós chamamos hoje em dia, e a próxima vai ser a respeito da cidade perdida de Ublan. Ublan, não tô zoando não, tá? O que acontece é o seguinte, se você pegar os filmes clássicos do Indiana Jones, como Os Caçadores da Arca Perdida, ele tá seguindo o mesmo caminho que Indiana Jones fez, passando pelos Maias, Astecas, Incas, esse tipo de civilização, indo pro Himalaia e finalmente chegando num deserto da Arábia. E essa relação, pô, eu achei como se fosse uma boa homenagem aos filmes do Indiana Jones. Peraí, o Uncharted 4 vai ter alienígenas? Não, porque se tudo der certo, acaba no 3. Ah, ainda bem. Segundo detalhe interessante, o subtítulo que é dado ao jogo, ele pode ser interpretado de várias maneiras diferentes. O primeiro era Drake's Fortune. Você, quando lê a palavra fortune, você não erroneamente você relaciona a fortuna, a riqueza, etc. Só que ela também representa destino, representa fato. Então, quando você joga o jogo, bom, vai ser uma pequena sessão de spoiler aqui, porque o jogo já tem mais de 3 anos, então você que tá devendo jogar, não vem me culpar. Ótimo, vou comprar um Play 3, então. Quando você joga o jogo, você chega num determinado ponto que o Nate, ele pode escolher entre ficar rico e entre salvar a humanidade. É relacionado a isso que o Drake's Fortune do subtítulo se diz a respeito. Não é só exatamente a questão da fortuna em si ou da riqueza em si, mas a escolha que ele faz com relação ao seu destino dali pra frente. No Uncharted 2, o subtítulo é Among Thieves, ou Entre Ladrões, uma tradução literal. Tem várias situações no jogo onde você trabalha com ladrões, você compete com ladrões, e no determinado ponto, que até a Elina fala pro Nate, numa parte do jogo, existe a honra entre os ladrões. Uma espécie de código de ética que o Nate é obrigado a seguir algumas vezes, e é por isso que, ó, se você for olhar no âmbito geral, o jogo segue realmente esse subtítulo de várias camadas diferentes. E agora, com o terceiro, Drake's Deception, já foi alertado que pode ser uma coisa com relação a ele mesmo, um lado da personalidade que ele não conhecia e que ele descobre e acaba ficando meio atormentado com isso. Pode ser com relação ao seu parceiro de longa data, o Sullivan, alguma coisa que ele tenha feito e tenha gerado uma decepção, ou até mesmo uma situação nova que eles vão querer jogar, não sei, se envolvendo a Helena, se envolvendo algum outro aspecto da vida dele, mas isso já me deixou um pouco curioso sobre o que vai ser a respeito desse próximo jogo. Ô Guilherme, tem alguma chance desse jogo se passar antes dos acontecimentos do 1, por exemplo? Olha, eu tava prestando atenção nisso e eu acho que não. Por quê? Se você for olhar as imagens que saíram, tem uma imagem aí, se não me engano, ela tem quase 6 megas de resolução, é uma imagem gigante. A impressão que eu tive é que o Nate tá um pouco mais velho do que os outros jogos. Então, talvez tenha uma questão de passagem de tempo aí, e eu duvido que ele vá acontecer antes do primeiro jogo, certo? Pela imagem do avião caído, né? Uh-huh. Parece que talvez ele nem esteja numa aventura. Talvez ele se descubra numa aventura. É. Como o chamado do herói, como é o Luke Skywalker. Tô aqui na fazenda dos meus tios, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Oh, meu Deus, o destino me chama. Então é por isso que eu acho que ele pode estar atrás, talvez, do Sullivan. E aí isso começa a explicar um pouco o subtítulo que eles deram pro lançamento do jogo no final do ano que vem. Certo? Mas sendo já jogando o balde de água fria, talvez, não sei se você percebeu, mas tem um avião de carga caído. E uma coisa que você não percebeu, E uma coisa que você não percebeu é que esse avião caído tem instrumentos militares nos destroços. Então, muito dificilmente foi ele que estava pilotando. Então, é isso que eu tô falando. Ele não tá sozinho nessa. Ele tá procurando. Ele pode estar procurando qualquer pessoa que estava com ele no avião. Aí eu chamo a atenção para outro detalhe. Ele não tem um ferimento em nenhuma das três fotos. Então, ele não estava naquele avião. Na verdade. Elementar. Caraca! 1250 XP. Caramba! Porra! Caralho! Porra, Godoy. Ele só. Porra. E não é bem assim, não. Na foto com a luneta, ele parece ter umas escoriações no braço, cara. Dá uma olhada. Isso ele sempre tem. Isso, qualquer jogo ele sempre tem. Ah, mas isso aí parece ser recente. Ah, esse. A ideia que eu tive observando o vídeo e as imagens era de que ele estava atrás de alguém, ele viu esse avião caindo, chegou nesse local e ele não encontrou mais ninguém, a pessoa que ele estava procurando, ou algum inimigo, ou algum parceiro, etc. Por isso que ele está com esse olhar sério, como se ele estivesse calculando qual o próximo passo que ele vai dar e o que, que ele vai fazer a seguir, certo? Sabe o que me leva a criar essa imagem? Essas imagens, na verdade, principalmente essa... Ou com dois tentando ganhar XP. Não. Sério, sabe o que me faz crer? Que foi ele que derrubou esse avião, e aí ele tá tentando procurar os corpos, mas não tá encontrando, sabe? Pode ser também, pode ser também. Pode ser também. A outra coisa também é que ele pode ter sido o cara que ia encontrar o pessoal que ia pousar no avião, né? É. E aí, quando ele viu, o avião começou a sair fumaça, ou foi abatido. Batido por um míssil, tá ligado? Do Homem de Ferro, e aí... E aí caiu na ilha de Lost. Com pastéis de Belém. Agora, a terceira coisa agora que tá chamando a minha atenção e pode vir a corroborar a minha teoria é o seguinte. Se você olhar de novo as três fotos lado a lado, sem precisar ser na resolução mais alta, você vê que ele tá em várias posições com relação ao avião. Exato. Como se ele estivesse virando ao redor, ou procurando ao redor, saber que direção ele vai andar, exatamente voltando ao ponto que ele pode estar procurando alguém. Exato, a atenção dele não é no avião, né, cara? É, a atenção dele deixou de ser no avião quando ele viu o avião destruído, possivelmente. Então aí volta a teoria de que realmente ele estava procurando alguém que estava naquele avião, ou que foi responsável pelo derrubado e tal, mas aí só quando realmente a gente tiver mais detalhes a gente vai ter certeza do que está acontecendo nessa nova aventura. Observando também um pouquinho melhor assim, o vídeo que foi lançado hoje, ou ontem na verdade, você consegue tirar bastante informação daqueles 30 segundos de teaser que apareceu. A primeira delas, se vocês repararam, tem um livro em cima de um mapa chamado The Seven Pillars of Wisdom. Esse livro foi escrito por Thomas Lawrence, que também é conhecido como Lawrence das Arábias, que foi um coronel do exército britânico que combateu na Guerra Arábica que ocorreu na Síria, no caso, na península da Síria. Nessa península, existe os destroços da cidade de Yubar, que é uma cidade que sumiu de repente e ela era tão importante nas épocas remotas, que ela inclusive é citada no Alcorão, tá? É próximo à Síria, a suposta localização dela. O canal National Geographic fez uma expedição na região, se não me engano, há uns 4 anos atrás, e ela achou os textos numa cidade vizinha chamada Ebla, onde contém pergaminhos das transações comerciais que eles faziam com a cidade de Yubar. Então prova que ela existe realmente. Ah, a gente nunca sabe, cara. O Drake tem os melhores figurantes de todos. Cara, o Uncharted 2 tem uma parte que você tem que simplesmente se vira malandro, desse jeito, e o cara tá falando nada e só com gestos. Você tem que entender o que o cara quer. É uma aula de comunicação em game. Exatamente. É na parte que você tá explorando as cavernas já no Himalaia, né? É essa imagem que você falou, Kodos, na verdade, eu já recebi também em alguns textos, dizendo que aquilo ali é muito parecido com o deserto de Rubalcali, que é na Península Arábica. Então confirma somente a localização do onde vai se passar o jogo, essa próxima aventura. E muito possivelmente, quem tá ali vestido pode ser o próprio Drake andando pelo deserto com aquela touca de beduíno, né? Mas é que ele tá... Não, mas tu já viu a imagem? Sim, tô com ela aberta aqui. Então, cara, mas é porque ele tá... Bom, se bem que pode ser uma imagem de um outro momento do jogo, né? Mas ele tá descaracterizado de acordo com as outras imagens, entendeu? Ele tá com uma roupa totalmente diferente. Sim. E ele só tá ali, de chinelão havaiana, né? Bermudão e a camiseta na cabeça. Cara. Sim, mas vale lembrar uma coisa. Todas as imagens que a gente viu até agora contam com muito pouco de rendering do jogo. Eles são mais artwork finalizados realmente, tá? Pra você ter um primeiro teaser. Tanto que o vídeo você não vê personagem, voz, referência clara e direta, você não vê nada disso. Então, foi exatamente aquele teaser para falar, ó, nós estamos trabalhando no jogo, ele vai acontecer e o primeiro set que você vai ter é esse aí. Por isso que essa imagem, se você até pegar ela, a imagem maior, a em definição maior, você vê que, na verdade, é uma pintura, ela não é uma imagem detalhada. Era isso que é uma pintura, cara. Exatamente. É por isso que eu acredito que possa muito bem ser o Nate ali andando numa parte do deserto, nada impede. Depois de ver que o nego fez Minority Report com Kinect, cara. Pô, tem que ver isso, cara. Eu vi isso, cara. Eu vi isso hoje, cara. Ficou interessante. Eu tenho que ver isso ainda, que eu não vi. Cara, você tá acompanhando, Guilherme, os hacks de Kinect? Cara, eu vou soar que nem um babaca, mas eu já tava mais que na hora querendo ver isso, sabia? É porque, sinceramente, ninguém nunca montou o aparelho, mas já sabia o que fazer com ele há um bom tempo. Ah, sim. Pois é. Entendeu? Então, ver isso aí, cara, só tá confirmando que eu já tava sabendo que isso chegaria mais dia menos dia. Pois é, a única coisa que realmente dá uma incomodada é saber que nada de bom tá saindo pro videogame que tá usando isso como acessório, né? Olha só, eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando vocês começaram a escutar a tecnologia 3G na semana passada. Deixa a tecnologia nascer, que a gente arruma o que fazer com ela. Não. Eu cara, eu concordo mais de 100%. Eu só acho engraçado que, assim, a empresa foi incapaz de fazer algo bom. E assim, de maneira oficial. Tá muito ingênuo. Eles já devem ter feito, mas não quiseram mostrar isso agora. Pode ser bem isso também, cara. Não, de pegar, mas assim, e fazer de fazer um Kinect 2.0, tá ligado? Não, mas, por exemplo, eu achei muito estranho vir por meio de hackeamento, do pessoal ter que desenvolver o driver e tal, de um negócio ser lançado fechado pela Microsoft. Cara, mas tem um detalhe interessante nisso. Por quê? Que quando você compra o iPhone, a primeira coisa que você faz é baixar um aplicativo que melhore seu alarme, outro que melhore seu calendário, outro que melhore sua agenda. Porque eles lançam o básico e deixam na sua responsabilidade expandir. O que a Microsoft fez foi lançar a matéria-prima para que alguém expandisse ela para frente. Só que esse pessoal que está fazendo isso por hack, na verdade, eles estão ignorando uma série de leis que a Microsoft não poderia ignorar, estão conseguindo mostrar resultado que a Microsoft está sabendo, ela não é boba, e ela vai pegar isso lá para frente, legalizar e vender de volta para você. Caramba. Cara, deixa eu levantar uma bola aqui. Eu acho que ele não fez um hack em cima do Kinect. O que ele fez foi aperfeiçoar o sistema de mapeamento que o Kinect já tinha. Eu não sei se para rodar isso no Xbox ele teve que piratear o Xbox, mas não o Kinect em si. Porque, na verdade, o que ele está fazendo, ele travou uma determinada posição Z com relação ao Kinect, que toda vez que a mão dele chega nessa posição, ela passa a ser mapeada. Tanto que quando ele não quer que uma das mãos não seja mapeada, ele chega lá para trás. Então, fazendo isso, ele criou como se fosse uma parede virtual, e ali você tem o console do Minority Report, que é realmente o lado fantástico dessa notícia. Ele tá ali manipulando várias fotos, abrindo, mexendo, jogando pro lado e tal. Mas eu não acho que ele tenha hackeado o Kinect. O Xbox, sim, talvez, mas não necessariamente o Kinect. Não, eu acho que a questão do hack é só porque os drivers são ilegais. Não do hackear o Kinect. Ele fez um hack se utilizando do Kinect. Sim. Algo que a Microsoft não lançou oficialmente, né? Se você for parar pra ver ali com calma, a única diferença que tem entre o que ele fez e o que a Microsoft faz quando você joga é a interface. É a página, a identidade visual do Xbox. Ali, o que ele fez, a minha impressão, pelo menos, foi mais ou menos essa. Ele determinou que numa determinada distância, ele colocou que numa determinada distância do Kinect, você ia passar a mapear as mãos e cada movimentação ia corresponder a uma ação na tela. Mas não necessariamente é um drive novo e tal. Isso possivelmente já tinha no Kinect. É aquela coisa do overclock, né? Que a empresa não faz. A empresa hoje em dia até faz, mas no começo a empresa não fazia overclock. Você não podia aumentar a capacidade do seu computador. As pessoas descobriram como fazer isso. Foram as melhorias, né? Acho que é isso mesmo, assim. O pessoal desenvolve com base no que o aparelho pode fazer. E porque até então o aparelho ainda está cru, né? O cara não deve, como você falou, Guilherme, ele não deve ter hackeado o Kinect. Então não é como, por exemplo, uma atualização de firmware do aparelho, da câmera, do Kinect, que vai deixar ele captar dedos. Não, ele já faz isso. O cara não deve ter hackeado. Não é, não é que nem, por exemplo, o PlayStation 3, que recebeu um update de firmware para que o drive de Blu-ray dele tocasse Blu-ray 3D. E que a saída HDMI emitisse sinal 3D. E que o som saísse em 7.1 em vez de 5.1. Uhum. Etc, etc. Entendi, entendi. Pode botar mais 700 XP aí, Guilherme. Kodosh, tira 700 da sua ficha aí, que eu tô sem lugar para botar. Não, bota assim... Não, não, essa eu não vou deixar não, o do 1250, porque a conclusão deixou todo mundo calado, aí eu falei, não, essa foi boa. Não, assim, eu só queria levantar também uma questão em relação a esses hacks do Kinect, ou até mesmo em relação ao cara fazer uma modificação no Xbox 360, né? Até quando será que a Microsoft vai ficar quieta? Ou ela tá gostando muito disso, cara? Aí entra naquilo que eu falei, eles já podem ter feito isso, mas esperado pra poder lançar isso oficialmente depois. Inclusive, o Guilherme pegou e falou isso, cara, de que eles estão deixando o pessoal, os usuários, desenvolverem essa tecnologia de Minority Report e o que seja, pra que depois ela abrace isso de uma maneira mais simples, entendeu? Porque, querendo ou não, quando as pessoas fazem essas coisas, elas botam tutoriais na internet. Ou de qualquer coisa que as pessoas façam, né? Elas pegam assim, ah, eu fiz isso mexendo nisso aqui, fiz isso mexendo em tal coisa. Então, daqui a pouco, ou, a não ser que a Microsoft já tenha isso, né? Que depois ela utilize do que os usuários estão fazendo. Enfim, cara, tem uma série de probabilidades que tem nisso aí, velho. Que não, pode ser... Infinito. Porque depois que eu vi um cara jogando Mario com o Kinect, eu falei, puta, isso vai longe, cara. É, você só não consegue jogar no Xbox 360. Não, o legal é que tudo isso, todo esse desenvolvimento, eu acho que é bom a gente deixar claro, a Microsoft também sabe fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, ela não é otária. Com certeza. Mas foi o que eu falei. Quando ela vai te vender um aparelho ou um sistema novo, ela tem uma série de regras, inclusive leis que protegem o consumidor, para que qualquer pessoa que pegue aquele aparelho tenha a mesma experiência de que uma outra que seja mais avançada. Se ela coloca logo de cara esse sistema funcionando, aí o cara vai comprar, poxa, eu vou ter maior suporte em casa, e não funciona com ele, pô, o cara processa a Microsoft e ganha grana, acabou. Verdade. É por isso que muita coisa tá travada ainda e cabe a esses caras desenvolverem todo o potencial. Assim, uma coisa que eu gosto de fazer mesmo, ou é o meu espírito troll ou é o meu espírito desconfiado, é falar mal da tecnologia, mas eu sempre espero o melhor, sabe? Eu sempre achei o emote idiota, mas os jogos que eu me diverti com ele, eu gostei. Sempre odiei jogos de caneta do DS, mas assim, do fundo do meu coração. Os que eu gostei, realmente eu gostei. Então assim, eu gosto de falar mal, porque na hora que eu me surpreendo, meu argumento cai por terra, sabe? Então eu fico completamente surpreso. E é o que eu espero. Eu realmente espero coisas fantásticas, além de por exemplo, agora, se eu quiser ser muito chato, eu posso falar. Eu não quero um visualizador de fotos usando uma câmera de $150. Eu quero algo decente. Eu quero ser o Tom Cruise. Eu quero ser o Tom Cruise. E primeiro emagrece, Vivaco, depois fica milionário. Aí... Corta uns 40 centímetros, né? Porque ele tem 1,20 de altura. E vira adepto da cientologia. É, e vai comer placenta, tá ligado? E o Rafael Gomes de Oliveira mandou pra gente a imagem da semana, direto do Dr. Pepper, sobre o Kinect que estávamos falando agora, durante 153 minutos. É, não adianta eu descrever, porque é uma tirinha. Se eu descrever dois quadrinhos, você vai descobrir como é que ela termina. Então vá lá. Veja aí. Pois é, clica aí no Imagem da Semana, já sabe, que quiser mandar, é só mandar pro nosso e-mail. Game Talk. It's awesome. Pois é, pessoal, chegou a hora do nosso Game Talk. E hoje nós vamos falar, é a primeira parte de três, talvez quatro, não sabemos ainda se temos um alguém misterioso vindo aí, que é o Zibo. Zibo. E agora a Nintendo, né? Vamos perguntar sobre as três empresas, o que pode acontecer no futuro, quais são os planos para isso, né? E assim, vamos falar inicialmente, a Nintendo é uma empresa, né, que a gente, inclusive, que o Guilherme me ajudou a me situar aqui, é uma empresa que tem o seu grande foco na indústria de games mesmo. Assim, até as coisas que partiram de dentro dela e viraram outras franquias, como por exemplo o Pokémon que nasceu dentro dela e virou desenho, card game, etc, etc, ainda assim partiu do ideal de jogos. A marca que está estampada Nintendo no seu Wii, no seu DS, normalmente lida só com jogos. Não é como o PlayStation 3 que você tem o Sony e a sua TV é da Sony e o seu celular é da Sony. Ou da Microsoft, que o software que você está usando, ou hoje com o Windows Phone, por mais que seja LG, etc, etc, você abre e tem uma interface toda similar ao Xbox. A Nintendo é meio que, às vezes, mesmo ela tendo muitas ligações, ela tá meio que abandonada nesse mundo, assim. É, né? Parece que ela tá lutando sozinha, forever alone. Forever alone, sabe? Porque você hoje tem integração com a Live pelo celular, você hoje com a Sony tem uma integração com o PSP, que é um dispositivo portátil, e o DS sussurra pro Wii de vez em quando, né? Mais ou menos isso. Você vai jogar Pokémon. É, cara, o Wii, ele tá meio que engatinhando, acho que muito demoradamente, cara. Quer ver? Acho que foi semana passada que eles começaram a disponibilizar demos de Wii, da WiiWare, pra você baixar. Ah, enquanto a Live e a PSN já estão fazendo isso há décadas. Décadas não. Não. A PSN isso, não. A PSN não, cara. A PSN tem 6 demos, cara. A PSN não. Cara, a Live, pra você botar um jogo, você tem que fazer ele em versão demo. Você não pode fazer. Cara, na PSN, eu comprei o Sonic Adventure, $15, joguei $15 no lixo. Se eu tive... Aí o mosquito do sound test ainda perguntou, falou, se você tivesse baixado o demo, eu falei, na PSN não tem o demo, não. Ele, ah, é? Comprou de otário? Eu falei, comprei. Putz. Vale lembrar que a Nintendo, antes de ser uma empresa de game, ela era uma empresa de brinquedos, na verdade. Ela fazia baralho, fazia dominó, era bastante conhecida, e na verdade ela foi a grande salvadora do primeiro crash que teve na indústria de videogames lá na época do Atari ainda. Pra quem não se lembra, naquela época era relativamente fácil e tava tendo uma boa receptividade de mercado você fazer um sistema novo, lançar consoles ou jogos para aquele sistema, e isso ocasionou uma avalanche de consoles que não necessariamente tinham qualidade, inundou o mercado. Depois de um tempo os consumidores começaram a perceber que isso não tava valendo a pena, você não comprar um console novo ou dois ou três diferentes, o que acabou gerando uma sobrecarga de produção e eventualmente acabou, não teve mais venda de nenhum tipo de console e o mercado estagnou. Isso foi na época mais ou menos lá do Atari 2600, com perto de 83, 84, e a Nintendo é que voltou com aquele todo aquele carinho que você tinha voltado ao videogame colorido, à diversão, ao negócio para a família, lançou o seu Famicom no Japão, ou o Nintendinho, como ficou conhecido aqui no Ocidente, com Super Mario, no caso Mario ainda, né, Mario 1, Mario 2, e foi a grande responsável por isso, por essa indústria ter ressuscitado. A partir daí, ela teve o Super Nintendo, que era a evolução natural do 8 para 16 bits, ela teve o seu Nintendo 64, que era o primeiro console revolucionário a mostrar seus jogos em 3D, com cores vivas, com jogabilidade, com movimento de câmera e tal, teve o GameCube e agora recentemente o Wii, que é considerado o console casual mais representativo da nova geração e ao mesmo tempo representa meio que o fim de um ciclo com relação aos games hardcore que acompanharam a Nintendo desde o início. Acho que essencialmente, assim, se for pra concluir, por exemplo, esse seu comentário, se você for analisar, então, toda essa história da Nintendo, né, e comparar com os demais consoles concorrentes, digamos assim, a Nintendo ainda é um brinquedo, cara, e ainda acho que é a única que encara o videogame como um brinquedo. Sim, sim. Até o GameCube, por exemplo, tentou trazer mais um lado hardcore, com jogos avançados e complexos e tal, mas aí, com o Wii, eles falaram, não, o nosso negócio é realmente a diversão, não é o cara ficar se matando pra zerar a fase, matar chefe e tal, é a diversão, é trazer todo mundo pra jogar junto. Lançou um console realmente revolucionário, que abocanhou uma parcela dos que não eram tão hardcore assim, em games, não tão hardcore, abocanhou, e agora é o console mais vendido de sei lá quanto tempo, né? Eu não falei brincando, né, na abertura, quando eu disse que eu comprei o Wii só pra jogar o Super Mario Bros. Wii, cara, porque foi porque além de ter a simplicidade do Wii, ter o lance de você ser um jogador não hardcore, né? Rola o lance da nostalgia, rola o lance de você, do Wii, ser muito mais lógico, não que os outros também não sejam, mas eu acho que a Nintendo é um pouco mais receptiva com os seus usuários, sabe? Que acaba atraindo os jogadores, né, cara? E a outra coisa, assim, o Guilherme, já que ele mencionou o GameCube, ele mencionou a história da Nintendo, eu não sei se você lembra, assim, a parte hardcore do GameCube me parecia mais um benchmark da época, né? Porque ninguém, nem a Nintendo parecia saber a capacidade gráfica do GameCube. Foi um pulo muito grande do 64 pra ele, só que o PlayStation 2 já tava um pouco consolidado, o Xbox tava começando a surgir. Então, na época, os benchmarks eram a água, né? Fala, olha a água do jogo. Não, cara, se você pegar pega os vídeos do Resident Evil 4 de GameCube, cara, pô, o Leon usava uma jaqueta de couro, o que ele não usa no Play 2, cara. Não, e eu vou falar um vídeo aqui que isso aqui é pra quem realmente acompanha a indústria de games, cara. O vídeo do Super Mario Sunshine correndo em cima de uma plataforma toda espelhada, cara. Uhum. Isso era um absurdo, e a água da praia por perto. Tanto que o jogo, assim, o Mario Sunshine é um jogo bom, mas não é um jogo do Mario. E é engraçado o quão absurdo e gritante que era a diferença do Mario Sunshine pro Mario Galaxy, que diziam que o Wii era só a mesma coisa que o GameCube com controle de movimento. Agora, a gente acabou de discursar por um bom tempo sobre o Kinect, controle de movimento. A Nintendo revolucionou com o controle de movimento. Sim. Isso é um fato. Me desculpem, ó, você que é o purista. Purista é a coisa mais chata do mundo. Eu sei que outras pessoas inventaram o controle de movimento. Eu sei que empresas antigas. Quem fez dar certo, tá? Eu sei que teve gente que inventou o carro antes do Ford. Mas quem fez o negócio funcionar e que todo mundo pôde ter e jogar foram outras pessoas. Então parem de dar crédito pra pessoas que falharam. Ah, eu criei algo legal aqui. Ah, mas deu certo? Não. Então você falhou. Você criou algo legal e falhou. Agora, a palavra da última E3 foi controle de movimento. Sim, foi sim. Uma vez... No dia que a Sony mostrou o controle, o Six Axis, o controle que não vibrava e controlava o PlayStation com o movimento, todo mundo que já conhecia o Wii baixou a cabeça de vergonha. No dia que ela apresentou o PlayStation Move, o Move pode ser melhor do que o Wii. Eu não me importo. Eu tenho uma vergonha tão grande, mas tão grande, do lançamento. Eu posso até um dia jogar jogos fantásticos dele, mas eu tenho uma vergonha tão grande de ver a existência de um produto igual... Igual, tem um nunchuck e um emote, cara. Não é igual, tá. Cara, não agora é igual. Ele tem uma. Não. Parou. Parou porque ele não é igual. É igual. Ele tem uma bola de sorvete na ponta, cara. Ah, tá. Não. Eu sei que ele não é igual, mas o princípio é o mesmo. E as demonstrações. Ah, cara, mas aí é que você tá caindo em contradição. O princípio é o mesmo, então você tem que dar crédito pra quem? Pra aquele primeiro cara que apontou a. Pistola que não atirava pra televisão no Master System, ele funcionou, porque aquilo também é um sensor de movimento. Não, sim. O que eu tô querendo dizer, assim, é estranho mostrar o produto igual, sabe? O primeiro controle de movimento. Não é estranho, cara. Não é estranho, porque na verdade, aconteceu quando você teve o lançamento do Wii, a Nintendo foi esperta pra cacete, porque ela lançou uma rede em cima do pessoal que não estava interessado em ter gráficos. Puta que pariu, ai meu Deus, que coisa linda. E sim, a galera que tava querendo se divertir de uma maneira diferente. E isso foi a vantagem dela por um tempo. Só que ela parou e vieram as outras duas depois e conseguiram melhorar o conceito que ela teve. Não, claro, claro. Mas é estranho, assim, que o controle é tão familiar a esse ponto. Assim, foi o que eu falei, eu tenho preconceito só inicial, de falar assim, porra, sério? Sabe? Na mesma E3 que a Nintendo... Eu acho engraçado porque todo mundo gosta de se alfinetar. Na mesma E3 que a Nintendo falou, o 3DS não precisa de óculos para o 3D, a Sony apresentou o Move e o CEO da Sony virou e falou, a Nintendo não devia ficar falando mal de 3D com óculos. Cara, tipo assim, eles apresentaram uma coisa, o problema é que a Sony sempre apresenta de um jeito estranho. Ela sempre tem uma boa tecnologia, mas os péssimos publicitários. Então você virar e apresentar o eSports em alta definição, sem carisma pra usar o Move, dá uma vergonha alheia muito grande, sabe? Mas assim, isso passa. Então assim, a questão da Nintendo que eu acho, depois que o Guilherme falou da história da Nintendo, da evolução da Nintendo. A gente também não pode descartar que a Nintendo criou o termo de portabilidade. Criou não, né? Como a gente falou, todo mundo já devia ter imaginado o que era um videogame portátil. A Nintendo efetivou até inferior, né? Porque o Game Gear foi um fracasso e o Game Boy foi um sucesso. Comparativo. Exato. Numérico, assim. Sem cores e o outro com cores. A Sega até sacaneava a Nintendo com isso e ainda assim não vendia tanto quanto. Exato. E ela foi crescendo, crescendo. E eu tenho um amigo meu que ele dizia a teoria. A Nintendo, ela faz o seguinte, ela dá um passo pra frente e dois pra trás. É sempre assim, quando ela lançou o Game Boy Advance, foi um sucesso, não tinha luz. Ela lançou o Game Boy Advance SP com luz, sem entrada de fone de ouvido. Aí todo mundo, hã? Verdade. Aí você tinha que comprar um adaptador, sabe lá aonde. Aí depois saiu o Nintendo DS e tal, bonitinho. George, bonitinho não? Não, saiu George Foreman. Não, bonitinho em questão de funcionalidade, né? E aí saiu aquela coisa assim que, porra, velho, você é uma coisa mega gigante. Fizeram o Light mais bonito, com mais brilho e tal, só que a bateria durava menos, tá? Aí não é grandes coisas. Depois fizeram o DSi, ah, beleza, a câmera. Só que tiraram os jogos de Game Boy Advance. Porra, como assim? Muitas pessoas compravam, usaram o DS pra ter acesso aos dois jogos, sabe, cara? Porque tinha gente que tinha comprado o Game Boy Advance, e aí o Game Boy Advance tinha dado pau, e aí ficava jogando no DS, sabe? Aí tu pega e tira, e depois, aí tu, assim como o meu DS hoje em dia, ele não funciona mais, cara. Se eu fosse comprar, eu ia esperar um 3DS, né, pra comprar, porque não, pra mim hoje em dia não vale a pena comprar o DS antigão, o Lite ou o DSi, cara, tá ligado? Pra mim vale muito mais esperar o 3DS, onde eu vou ter acesso a jogos novos e vou poder ainda jogar os jogos que eu tenho no meu DS, entendeu? Porque ele vai ter, vou poder jogar, né, ainda, na verdade, eu não sei como vai ser feito isso, cara. Mas eu tento pensar assim, como é que vai ficar esse pessoal que já tem os jogos e que não vai poder jogar no novo DS, porque não vai ter como... Vai ter que comprar de novo, sabe? Aham. Agora que você falou do 3DS, pensando em como a Nintendo tá olhando essa indústria. Ela, ano que vem, esse ano, a Sony e a Microsoft renovaram seus consoles. O PlayStation 3 ganhou updates de 3D, controle de movimento, e a Microsoft lançou o console numa versão Slim, que é aparentemente mais segura, que não vai ficar dando 3 headlights, e um acessório que praticamente reinventou o seu console para os próximos anos. Ou, na verdade, lançou um outro sistema, né? Que o Kinect foi considerado um sistema à parte. Pois é, que funciona no sistema antigo, como é o GameCube no Wii, né? Era uma retrocompatibilidade. E um dia ambos podem estar integrados. Agora, a Nintendo, por maior que seja, por maior que ela seja no mundo dos portáteis, ano que vem a Nintendo só lança o 3DS. E assim, o mais complicado, pela primeira vez a $300. Pela primeira vez ela lança um console tão caro. O Wii foi lançado a 250. Uhum. Mas, Vivaco, tem até... A gente vai colocar imagens do Resident Evil que tá saindo pro 3DS. A qualidade de imagem daquele jogo tá muito boa, cara. Pra um portátil, sabe? Tá muito melhor até do que o PSP, cara. Não sei se vocês chegaram a ver as imagens. O que eu acho é que é assim, cara. É, beleza, que no ano que vem eles vão lançar só o 3DS, entendeu? Mas... E aí, o Wii não vai entrar na briga, sabe? Vai manter... Porque eu acho que a única coisa que eles fizeram de um passo a mais, que nem você mesmo falou, Vaco, até agora, foi lançar um bundle do Wii onde já vem com o Emotion Plus embutido. Só, sabe? Eu queria... Até o pessoal que já jogou o Move falar que o Move já passou até o Emotion Plus. Então eu fico esperando. E aí, a Nintendo não vai fazer nada? Pô, não vai... Sei lá, não tá esperando um novo controle de movimento, uma nova interface, nada mais. Sei lá, um próximo passo também da Nintendo. Porque até então, fora a parte do 3DS, dizendo assim, só pelo Wii, a Nintendo tá quietinha. Ouso dizer até, complementando, que eu fico com medo de deixar o Wii de lado. Se você parar pra observar os jogos, as imagens, por exemplo, do Resident Evil que o Kotaku lançou aí, eles estão melhores do que o Wii. Pois é, cara. Isso que acaba me deixando com medo. Sem contar que acaba também gerando uma síndrome meio que de Apple, né? Da Nintendo, né, cara? Que nem falou assim, lançou o DSi com câmera, mas sem a função do Advanced. Pô, então eu vou comprar o DSi porque eu quero com a câmera, mas eu ainda vou ter que ter o outro por causa do Advanced. Então, assim, agora eu vou ter que ter o 3DS, aí daqui a pouco lança não sei o que pro Wii, que vai me fazer comprar um novo Wii, entendeu? Isso também eu acho meio errado da Nintendo, cara. Eu acho que é dar mais passos pra trás do que pra frente. Pois é, agora, Smoke, que você falou, que eu vi no bônus round lá da Game Trailers, o pessoal falando, infelizmente, por mais funções que você atoste dentro do 3DS, ele, entre muitas aspas, é só um videogame, uhum. Sabe? Ah, por quê? A gente sabe das funções de tocar MP3 do DSi, ou de tocar arquivos de áudio, de tocar vídeo, não sei o quê. E a gente sabe que não são práticas, sabe? E a gente sabe que o público do DS é de 4 anos de idade a 98 anos de idade. E a $300, só adulto vai comprar e gente com muito dinheiro. Uhum. Essa já é a primeira porrada. Então, a galera que vai comprar, porque eu, por exemplo, a câmera tira fotos 3D que você vai ver. É legal? Porra, é legal pra caralho. Eu adoraria brincar com isso, mas por quê? Porque eu sou um geek freak, saca? Eu adoraria ter uma câmera 3D e um monitor 3D pra ver as fotos que eu tiro. O DS vai ser os dois juntos. Isso é fantástico, beleza. Mas ele, no final das contas, ainda é um videogame. Eu tenho hoje comprado no meu iPhone mais de 60 jogos excelentes. Uhum. E jogos de pequenas transações, assim. Eu sei que eu vou jogar jogos fantásticos que só a Nintendo vai me dar. Mas até quando eu vou ter que... Eu não jogo meu DS está aqui pegando mosca, eu não jogo o meu DS, porque eu tenho que ir lá tirar o meu DS, abrir e botar um jogo. O meu iPhone eu tiro ele do bolso e tô jogando na fila. Eu não saio de casa sem meu celular, mas eu saio de casa sem meu DS. É, já é um erro, tá vendo? Já é outra coisa, cara. Eu digo a mesma coisa, eu tenho um iPod Touch, cara, e recém quebrado um PSP, cara. E hoje com o iPod Touch eu falo, prefiro meu iPod Touch, cara, porque tá ali no meu bolso, eu tô ouvindo música, eu paro, jogo um Hungry Birds, jogo algo do tipo, é rápido, é divertido, entendeu? É ali no banheiro dando uma, é ali no na fila do banco, como você falou, cara. É muito mais prático, cara. Tá faltando, acho que, essa noção de praticidade maior, sabe? E também de conforto, posso dizer, sabe? E agora eu vou jogar uma aqui pra vocês. Vocês acham que seria muito ofensivo, assim, como gamers? Vamos dizer que eu não tenho Wii, o Codores não tem Wii. Seria muito ofensivo pra vocês como consumidores, pensando em consumir produtos da Nintendo, se a Nintendo pegasse e lançasse simplesmente um Wii HD? Eu não acho que seria ofensivo não, velho. O que eu acho é o seguinte, como é que tu vai, assim, tu diz um novo console, né? É, tanto retrocompatibilidade, mas ele faz a mesma coisa que o Wii, tem entrada pra controle normal com as que você queira jogar o hardcore, e você pode jogar os jogos antigos, e a partir de agora os jogos viriam com sistema de redes normal, com sistema de redes funcional, com HD, alta definição, etc, etc. Eu acho que é o seguinte, cara, os jogos, assim, da por exemplo, essas coisas tipo Super Mario, ela ia ter que manter os jogos casuais, né, e entrar também de cabeça nos jogos hardcore. Mas se ela não perdesse essa característica de ter muito jogo casual, acho que por mim não teria problema nenhum, cara. Por mim seria ótimo, inclusive. Cara, a minha opinião é o seguinte: se a Nintendo for lançar uma versão Wii, HD, etc., eu acho muito difícil que isso aconteça, principalmente porque o hardware do Wii não suporta um upscaling para HD, tá? Se ele for lançar, é um sistema novo. Se for um sistema novo, vai ter que ver a questão da compatibilidade com os jogos que eu já tenho. E o Wii é o videogame que eu menos jogo. Eu realmente só ligo ele para me divertir com a galera, jogando em grupo, jogar com a Tayana, principalmente Super Mario Bros. E tal. Então, se eles fossem lançar, eu veria como lançamento de um novo sistema, assim como eu estou enxergando o Kinect como lançamento de um novo sistema, já que os meus jogos não servem para ele. Se só a questão do HD seria o suficiente para que eu comprasse esse sistema novo? Não. Não seria. Eu me considero game hardcore. Eu não vou gastar mais de $150 ou mais, sei lá, quantos reais que essa porcaria vai vir pro Brasil pra ter um sistema novo que eu não vou jogar. Entendeu? Então, pra mim, realmente não faria tanta diferença. Eu acho que eu sou mais ou menos da mesma opinião, cara. Até porque eu acho que o público do Wii não liga tanto se é HD ou se não é HD, cara. Então, se vierem com, agora o Wii HD, acho que teria... A não ser que o nintendista frenético, aí o cara vai até trocar. Mas acho que os antigos falam assim, eu vou ter um outro videogame pra jogar os mesmos jogos que eu jogo aqui com essa imagem ainda, que pra mim tá bom, beleza, sabe, não vou trocar. Eu acho que assim, talvez, né, ele pudesse pegar uma pessoa que não tem nenhum dos três consoles. Aí eu até acho que ele disputaria mais quem não tem ainda. Mas como o Rafael falou, acho que seria difícil uma pessoa que tem um Xbox ou até um Play 3, pegar e falar assim, não, eu vou deixar aqui de lado o meu console e vou comprar um Wii HD, sabe? Acho que é muito difícil isso acontecer. Uma coisa que eu tenho dúvida, por isso que eu perguntei, é porque a base do Japão, a base da Sony e da Nintendo, muitas vezes, isso não é um fato, mas muitas vezes é o mercado japonês. Então, é um absurdo você ver lançamento do DS, aí fila pra comprar DS, lançamento do DS Lite, fila de neguinho com DS na mão pra comprar o DS Lite, novas cores do DS Lite, fila de pessoas com DS Lite pra ir comprar novas cores do DS Lite no Japão. E assim vai. O pessoal, o público do DS, pelo menos o japonês, que a Nintendo sempre investe por ela ser japonesa também, eles estão acostumados com a questão do upgrade, sabe? Eles estão acostumados. Eles compraram o Wii muitas vezes sem pensar. O mercado japonês foi o que fez o GBA ser o que é, de tanto GBA que vendia, uhum. sabe? A cópia do GBA... Tem o SP Bright, que eu acho que é a última versão do GBA SP, que é ele com a tecnologia de luz do DS, cara. Que era melhor ainda. E vendeu horrores no Japão. Então, se eles pensarem que é um mercado, que é um mercado que faz diferença pra eles, que é o público inicial deles, querendo ou não, e que é o público que tem exportado muito dos sucessos da Nintendo. A série Brain Age é 100% japonesa. Uhum. E foi um sucesso. O termo Brain Game, o jogo de raciocínio que não é um puzzle, o jogo que melhor veio por causa de Brain Age, por causa da Nintendo. Uma coisa que eu acho que é bom a gente ressaltar também é que mesmo... Uma coisa que a gente deve levar em conta que mesmo esses videogames, como tu falou, o Game Boy Advance e até o DS, né, cara, eles são consoles que sofreram muito com a pirataria, né? E mesmo assim, são consoles que venderam muito. E durante muito tempo, eles venderam acima até com um número de vendas maiores do que o Play 3, cara. É, já saiu várias vezes, na época do lançamento do Play 3, que a quantidade de vendas entre o Play 3 e os outros consoles, que o Game Boy Advance estava na frente, sabe? Depois de um tempo, é que começou a alavancar as vendas do Play 3. É, não, é porque o Play 3 também começou muito caro e muito injusto, né? É, ele começou caro, sem ter nenhum atrativo, nenhum system seller logo de cara. Realmente não ia ser uma coisa muito... Oh, meu Deus, que maravilha se alguém conseguisse vender mais do que o PS3. E esse risco está acontecendo agora se o 3DS realmente sair a $300, que é um preço caro de sistema, principalmente nos Estados Unidos, mas tem que saber qual tipo de estrutura para... É marketing que a Nintendo vai fazer. E aí talvez possa salvar um pouco das vendas. E outra coisa que eu queria muito no 3DS. A tecnologia nova. Eu sei que eu tô pagando por uma tecnologia de ponta. Isso todo mundo sempre justifica pra mim toda vez que sai alguma coisa de nova tecnologia. Mas, por favor, resolvam o problema da bateria. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais eu estar em 2010 e todas as coisas que eu tenho aguentam só 4 horas ligadas fora da tomada. Talvez eles lancem o kit especial com uma bateria de carro, fazer uma chupeta no DS. Pois é. Então, pessoal, como vocês sabem, aqui no Game Talk a gente sempre traz a opinião de vocês aí, tanto nos comentários quanto nos e-mails. E a gente vai ler aqui agora a opinião do Arthur Antunes. Ele falou sobre o futuro da Nintendo. Se ela não fizer um console de nova geração de verdade, ela vai se lascar. Porque o que ela faz no Nintendo Wii pode ser feito de forma muito mais avançada no PS3 e no Xbox 360. Por enquanto, o Nintendo 3DS pode estar aí como favorito da nova geração de portáteis. Mas ele é muito caro. O preço de um console de mesa, e pra mim não vale o investimento, mesmo que tenha 3D. Estou torcendo para o PSP2 vir com um preço camarada, e mesmo que não tenha 3D, é provável que assuma a liderança. Cara, a Sony não consegue lançar um console na liderança desde o PlayStation 2. Cara, me desculpa, ela não tá mais brigando com a Sega. Não, na verdade, os últimos lançamentos que ela teve do PSP e do PS3, ela apostou demais em tecnologia muito avançada que nem os desenvolvedores poderiam seguir logo no primeiro ano de vida do console. Então ele demorou para engrenar, o custo de produção do PS3 também era alto e isso fazia com que vendisse poucas unidades, mas agora, quando você está tendo mais um tempo para trabalhar com ele, você consegue ver que realmente ele está subindo numa curva de vendas interessante, está mantendo um bom patamar mensalmente, está brigando agora o número de vendas absolutas mensal com o Xbox, e por outro lado, o Wii está caindo. O que eu até queria levantar aqui para vocês agora é um gráfico que foi publicado, se não me engano, no mês passado, em novembro, no final de novembro, sobre as vendas finalizadas do Wii, hardware no caso, não os jogos em si, comparando os últimos 4 anos, como é que foram as vendas, sendo que nesse ano, até o fechamento em outubro, a venda do total de unidades do Wii, puxa, era 1/3 do seu maior ano de venda, que foi 2008, e era quase metade do seu ano de lançamento, que era 2007. E isso é uma situação preocupante. É claro que aqui nesse gráfico você não está incluindo a Holiday Season, que são os meses de novembro e dezembro, onde realmente se vende muito mais console do que antes, mas é sim um sinal de que o console está num ponto estagnado, e a menos que a Nintendo faça alguma coisa para dar um revamp, ele realmente vai continuar perdendo vendas para os outros consoles. Só para responder o Arthur Antunes, Antunes, assim, eu aposto, cara, Arthur Antunes, você pode escolher o tema do cast se eu tiver errado. O tema mais esdrúxulo do Game Talk você pode escolher. Mas eu aposto que por mais caro que seja o 3DS, o lançamento do PSP2 vai ser um fracasso em comparação. A Sony não sabe lançar console. Não sabe. Não, cara, pode defender o que for. O console pode ser melhor, mas ela não sabe lançar console. Ela não sabia fazer propaganda com os outros anteriores. Então, a menos que ela aprenda com seus próprios erros... Não, cara... Agora, pra botar lenha na fogueira contra os nintendistas. Com você que tá ouvindo aí, que fala, ah, o Wii é legal, eu sou hardcore porque eu jogo Wii. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Desculpa aí. Olha, eu admito, eu estou com 4 anos dessa geração em alta definição e alguns dos melhores jogos que eu joguei estão no Wii. Isso é um fato. Mas, infelizmente, eu investi na alta definição e o Wii fica feio na minha TV. Ele fica, me desculpa, mas ele fica. Sabe qual é o problema do Move e do Kinect? De verdade, o maior problema dos dois é que, por mais que o Black Ops esteja no topo de vendas, nenhum desses dois consoles tem algo próximo ao Mario, cara. Verdade. Putz, falou tudo. E a Nintendo tem, em todo console que ela lançar, ela tem o Mario, sabe? Ela tem, cara. Sim, com certeza. Mas é isso que faz o pessoal querer comprar, cara. É isso que faz eu querer comprar. Eu não joguei o Mario Galaxy 2, cara. A única vontade que eu tenho pra comprar o Wii é pra jogar Mario Galaxy 2, tá? Foi o que fez eu comprar o Wii, cara. Tem o Donkey Kong, tem o... Cara, eu achava que o Wii tava no fundo do posto de vendas. Mas os jogos que saíram nesse ano... Ó, só Mario Galaxy, Kirby e Donkey Kong. Ah. Já vale o console. Vale. Uhum. Se não fosse o fail do Metroid Other M, né, cara, mas... Eu não vi os números, mas se fosse por mim, o Metroid Other M ia vender muito mais do que o jogo do Kirby, velho. É porque você... É porque eu odeio o Kirby. Não, mas olha só, teve um problema com relação ao Metroid Other M, que já foi passado em outros jogos anteriores, como, por exemplo, Castlevania, que eles pegaram boa parte da ambientação do jogo, eles mantiveram a questão da trilha sonora, dos gráficos e tal, mas aí vieram com uma baboseira de anime e entraram em contradição da personalidade da Samus agora contra o que ela era no Super Nintendo, no Nintendinho, que irritou os fãs mexicanos. Então, a venda foi afetada por essas mudanças que eles aplicaram. Sabe qual é o problema? Não. A galera do Team Ninja, que fez o Ninja Gaiden, que fez o Dead or Alive, falou, a gente faz o jogo, nego. Pô, vocês sabem fazer jogos de ação, fantástico. Só que a Nintendo devia ter assinado um termo de que a parte da história ela ia cuidar. Com certeza. Porque, cara, Ninja Gaiden é um jogo que você aperta start na cutscene, cara. Oh, meu Deus, eu sou um clichê ambulante. Prometo proteger o mundo. Vou lá. Oh, aí ele dá um pulo pro horizonte, assim. E você achou que esse jogo se passava no Japão feudal, mas aqui estou eu lutando contra pessoas de metralhadora. É o quê? A primeira fase do Ninja Gaiden, eu falei, meu Deus, estou no Japão feudal. A segunda fase, que ele é um tanque? Ele adormeceu, ele ficou, não, aí no final da primeira fase tá lá ele botando a roupa tecnológica. Eu falei, por que você tava lutando vestido de pano? Olha, a verdade é que a Nintendo sabe cuidar das suas franquias como ninguém mais sabe fazer nada parecido. E tanto o Super Mario Galaxy quanto o Super Mario Galaxy 2, agora o relançamento do Kirby e do Donkey Kong, e até o Ridiculous que vai sair no 3DS, vem a mostrar que ela sabe meter a mão e transformar aquilo ali num system seller. O problema é que o hardware do Wii já tá sendo esgotado, ele já está com todas as suas definições no máximo, já está com todas as suas talvez as suas inovações de jogabilidade no máximo, e daqui para frente você vai precisar de um console novo para conseguir manter os números das vendas do Mario, do Donkey Kong ou de quem quer que seja. Então, por isso, talvez os analistas estejam dizendo que está na hora da Nintendo pelo menos anunciar a próxima geração. A tradição da Nintendo, assim, ó, vou falar por alto qual é a tradição da Nintendo. Ela lança um console e nesse console vai ter, no mínimo, um jogo do Mario, isso é geração Nintendo 64, no mínimo um jogo do Mario, no mínimo 2 Zeldas, e no mínimo um Smash Brothers. Eu digo diferente, vai ter no mínimo um jogo do Mario encanador, um jogo do Mario esportista, um jogo do Mario corredor de kart, um de Zelda ou dois de Zelda e alguma outra franquia que você vai renovar pro próximo console. Não, Smash Brothers. Não, mas eu acho que são 2 Zeldas, ó. Foi o Ocarina e o Majora, aí entrou o GameCube com o Wind Waker e fechou com Twilight, aí o Wii entrou com Twilight e agora o Skyward Sword, o DS tem 2, o DS tem 1 Mario Kart. um DS, tem um Super Mario. Meu Deus! O DS tem um monte de jogo do Mario. É aí que entra aquela máxima de que não se mexe em time que tá ganhando, né, cara? Pois é. É, pois é. Mas é porque, querendo ou não, é o carro... as pessoas pensam, Nintendo, pensa no quê? Pensa no Mario, pensa no Link. E se as pessoas pegam e falam assim, PlayStation 3, qual é a imagem que vem? Kratos. Alguns pensam em Solid Snake, outros pensam até no em algum personagem de Castlevania, sabe? Você é mais distante, Nathan, né? Ou até o Nathan Drake, exato, que o Guilherme acabou de falar. E o Xbox até tem um pouquinho mais que é o Gears of War, né? Por exemplo, que é um... Sim. Pode até ser um exemplo de Xbox. Mas fora isso, cara, a Nintendo é a única que tem a obrigação de levar um personagem que é carro-chefe dela. Então, provavelmente, no Wii HD, a gente vai ver o Mario esportista, vai ver o Mario encanador de novo. Lógico. Vai ver o Mario, vai ver o Sonic junto, vai ver os jogos do Nintendo. Aí que você vai entrar naquela de que todo mundo fala. A Nintendo é a Disney, cara. Exato. Mas ela... É, pois é. Agora, queria saber de vocês aqui. Desde que a gente começou esse bloco de games, a gente sempre dá uma acertada, a gente chuta certo, a gente sempre analisa. O Guilherme, há dois casts atrás, falou do Uncharted, hoje a gente tá falando das imagens. O que hoje, mesmo quem não conhece, o que hoje, pra vocês, precisa ter... Não tô falando de nova tecnologia, o que precisa ser arrumado no Wii? Porque tem muita gente que só tem o Wii e escuta o cast e não sabe o que poderia ter de melhor. O que tá faltando no console? A gente não tá falando, o Wii é uma merda, joga fora, porque não tem isso. Mas o que o próximo console da Nintendo tem que ter? Acho que uma melhor interatividade online, cara. Acho que peca muito na interatividade online, ainda é muito fraca em comparação com os outros consoles, cara. Eu acho que assim, como tu falou, acho que seria mais os jogos mesmo, cara. Porque... O controle, por exemplo, você pode virar, né, e fazer o controle meio que normalmente. Só com dois botões, mas até que dá pra dar um jeito, né, cara? Mas, assim, eu acho que, assim, se fizer... Mas tem o controle clássico também, né? Mas, assim, o Wii, né? Quando tu compra o Wii só o Nunchuck e o Wiimote, né? Vamos supor assim. Eu acho que deveria ser um controle diferente, deveria ser o controle do clássico mesmo. E, Guilherme, o que você acha que precisa ser feito? Eu concordo com o Rafael, eu acho que a questão da interatividade online do Wii tá muito atrasada, se não me engano, do PS2 era até melhor, e eu não tô exagerando. Pegar, por exemplo, jogos como Mario Kart e jogar online, cara, isso é uma tendência natural, isso é um passo natural. Mas o sistema que o Wii tem no momento é realmente travado, não é interativo, ele não é intuitivo. Você não sente vontade de fazer aquilo tudo e isso acaba minando a sua vontade de jogar online no Wii. Uma outra coisa que realmente foi basicamente o ponto que o Rodolfo falou, eu queria ter em alguns jogos a opção de não usar a função sacolejante do controle, porque isso só me irrita. Nossa, por exemplo, Super Mario Wii não tem a menor necessidade, você tem que ficar sacudindo a porra do controle só pra ele pular mais alto, sendo que ele já fazia isso no Super Nintendo, caramba. Então, assim, se você quer brincar com esse negócio, sacudindo de um lado pro outro, ótimo. Mas me dá a opção de usar o controle clássico e jogar do mesmo jeito. E aí sim, eu tô jogando aquele jogo que eu adorava quando eu era pequeno, sabe? Então, se tivesse essa opção, se fosse possível essa mudança, eu gostaria de ver. E eu jogaria o Wii muito mais do que eu jogo agora. É claro, existem jogos como, por exemplo, Super Mario Galaxy, que isso não se aplica. Eu falei especificamente no caso do Super Mario Wii, por exemplo, já que a jogabilidade do Galaxy é voltada para essa diferenciação que o console tem, mas em outros eu queria ter a função do console normal. É como no Metroid Other M, que você tá lá completamente imerso jogando o jogo no seu controle de lado, como se fosse um Metroid de Super Nintendo fantástico, e de repente ele pede pra você apontar pra tela. Verdade. E aí você simplesmente perde a imersão, porque eu vou descrever como é perder a imersão. Na sua cabeça, na sua mão, o botão 2 ou o botão B do seu emote é o canhão da Samus. Isso. Então, pra você, o que o seu dedão aperta é o canhão da Samus. Quando ele vira e fala, aponte e atire com o canhão da Samus, quando você faz esse tipo de coisa, você tira toda a imersão. Não é como, por exemplo, você tá num jogo do Mario completamente diferente de qualquer outro jogo do Mario. Você tá lá, tipo, pulando numa galáxia. E, cara, justamente o Guilherme falou muito bem o negócio do Mario Galaxy. O Mario Galaxy parece que você realmente tem que balançar o controle. Uhum. Mas o New Mario Bros. É um gimmick. Eu entendo você bombear como se fosse uma bomba pra encher um balão, usando o emote como a bombinha. E isso eu entendo, cara. Pra mim, parece mesmo. Mas, cara, não chacoalhar, não. Eu prefiro esticar o dedo e apertar o botão de gatilho lá atrás do que... Eu prefiro contorcer um dedo do que chacoalhar uma mão inteira, cara. Verdade. Uma coisa que eu vi que o pessoal tava falando bem do PlayStation Move é... Todos os jogos que estão vindo com o suporte ao PlayStation Move, ele é opcional. O jogo não é, tipo, jogue o PlayStation Move. E qual é o jogo mais aclamado... Que é o jogo mais elogiado até hoje do Nintendo Wii. É o Monster Hunter 3. Mas por quê? Ele tem o online mais completo de todos. Uhum. Ele tem suporte a tudo que o Wii deixa. Você pode usar teclado, você pode usar o Wii Voice Speak. Ele tem suporte a todos os controles. Eu ouvi um amigo meu falando, ele jogava Monster Hunter no Play 2 e no PSP. Que ele foi jogar de Gunner e ele foi jogar com o Emote Classic ou do GameCube. E ele falou, eu prefiro apontar o emote na tela pra mirar no dragão. E eu falei, cara, que legal. Aí o outro falou, não, eu prefiro jogar que nem eu jogava no Play 2. Uhum. Esse leque de opções devia estar presente em todo o controle. Exato, foi exatamente o que eu falei mesmo. Capturou a essência do comentário, é isso mesmo. E é o que o Itagaki falava no Ninja Gaiden, quando ele botou o Ninja Gaiden do PlayStation. Quais são as funções do Six Axis? Ele falou, quando você chacoalha, ele solta o poder. Ele falou, por quê? A magia sai mais forte. Sai mais forte. Aí ele falou, por quê? Ele falou que no beta teste que ele fez durante... O beta teste que ele fez durante um ano pro jogo, na hora que o pessoal desesperava e usava o poder, ele chacoalhava o controle de nervoso. E ele falou, eu quero dar um bônus pra isso. Mas não fazer com que chacoalhar o poder saia. E sim, ele fique mais forte. Exato. É você trazer a funcionalidade que o videogame tem para dentro do gameplay e não forçar o seu gameplay para aceitar aquela funcionalidade. É exatamente a questão de causa e efeito. O Bruno Esteves, ele falou, sobre o futuro da Nintendo, o preço do 3DS pode ser um fator que fará as pessoas pensarem duas vezes antes de comprá-lo. Será que o preço para desenvolver em 3D é mais caro? A gente já falou aqui no cast que sim, parece que não escuta. É 1.8 milhões qualquer jogo, o preço base. Se for o caso, pode haver uma diminuição na produção de jogos para o console, prolongando a vida útil do DS em detrimento do 3D? Com a chegada dos concorrentes em movimento, o que segurará o Wii? Por melhores que possam ser os remakes, continuações de clássicos, não acredito que o console se manterá somente com isso. Por outro lado, a favor do Wii é o custo, hardware e software. São bem mais baratos se comparados com o bundle do PlayStation 3 mais Move ou Xbox 360 Slim mais Kinect. E, em um primeiro momento, a imensa biblioteca disponível para o Wii ser outro fator favorável. Será a hora da Nintendo anunciar um Wii 2.0? Ou um GameSphere? Para quem é essa aí já antiga. O que eu acho legal desse comentário é porque a única coisa que eu acho que todo mundo aqui realmente vai concordar, a única coisa que faz realmente muita falta no Wii é suporte de third parties decente. Uhum. Você não tem jogos. E como o Wii não sai de fábrica com um controle decente dentro da caixa, até os jogos bons de luta que a Capcom lançou, como Tatsunoko vs Capcom, você precisa sair de casa pra comprar o controle. Uhum. Não tá dentro da caixa. Verdade. É, isso aí é verdade, cara. O Bruno levantou alguns pontos, pô, que são interessantíssimos, que já tem falado aqui. Vale um puxão de orelha nele, porque nós já falamos sobre o preço de desenvolvimento do 3DS, tá? Então, você pode voltar no cast número 6, que a gente discute isso. Com relação à chegada dos concorrentes do console de movimento, isso é mais um ponto que confirma que realmente a Nintendo devia pelo menos anunciar um novo hardware para ser lançado no futuro próximo, mas pelo menos no ano que vem já ter uma notícia concreta de que vai ser feito. Caso contrário, ela corre risco de ser atropelada pelos lançamentos atuais. Vocês estão acompanhando com a gente aqui que o Kinect já está sendo hackeado de 1 milhão de maneiras diferentes e que a Microsoft pode se utilizar disso no futuro próximo. E se isso for verdade, não vai ter franquia best-seller, não vai ter Mario, não vai ter Donkey Kong, que vai segurar a vida do Wii por muito tempo. Como a gente acabou de falar aqui nesse mesmo cast, o Call of Duty deu um boost na venda até de console. Isso. Vende horrores. Todo mundo que tem um videogame hoje pode ter uma versão do Call of Duty. Não é a melhor, mas pode ter uma versão do Call of Duty. Você pode falar o que quiser. Se você não tem um jogo assim como Call of Duty, Gears of War, Mass Effect, Alan Wake, God of War... Não, eu só queria dizer que assim, cara, eu já joguei os Call of Duty do DS quando eles saíram, velho. E assim, o prazer de você estar jogando é o mesmo, sabe? E até, inclusive, eu ainda reitero o que eu sempre falo, é que você tem uma experiência diferente de você estar com uma mira ali na tua mão, com a stylus do jogo, que é muito, muito diferente de você estar no computador ou mexendo no controle do PlayStation ou do Xbox. A sensação de jogo, o prazer de jogar, pra mim, pelo menos, é o mesmo, cara. O que muda é o gráfico, é a história, mas a experiência de jogo é muito boa, cara. Mas quando você entende que a venda da experiência não tá dando mais certo pra Nintendo. É isso que a gente tá chegando a um ponto, assim. Eu chego a falar, assim, que um dos melhores consoles existentes hoje é o Nintendo DS. Por tudo que eu posso simplesmente jogar nele. É um leque gigantesco. É o videogame que eu posso jogar do New Mario Bros. A um Contra novo. É um videogame que eu posso jogar, tipo, de jogos que eu nunca imaginei na minha vida. Só que a experiência não vem... Cara, você pode falar isso pro cara mais rico do mundo que tá jogando Call of Duty no Xbox. Ele não vai acreditar em você, ele não vai gastar o dinheiro que ele usa pra limpar a bunda pra comprar a versão de DS. Porque não convence. Ele quer ser imerso pela experiência gráfica, pelo potencial da TV dele, por tudo que aquilo pode oferecer. E como no cast passado a gente falou que a Activision tá com o pé atrás no iPhone, no iPad, essas coisas, eu acho que ela vai também ter um pé atrás inicial com o 3DS. Porque ela primeiro não sabe se vai vender, ela não sabe se vai dar o suporte que ela quer pros jogos dela. Uhum. Agora, a pergunta que eu me faço hoje, porque foi o que aconteceu comigo. 3DS versus iPhone e iDevices. É uma briga? Sim e não. É, sim e não. O par é duro, cara. Cara, eu preciso deixar a coisa bem clara aqui. Eu não considero nenhum whatever uma plataforma de jogos a ser levada a sério. Enquanto que o 3D ou 3DS ou Nintendo DS em si, eu considero um videogame hardcore. Isso é sem dúvida pra mim. Por quê? Primeiro ponto é grave. Como você vai considerar o iPhone ou o iPod um videogame hardcore se você não tem nem botão naquele troço? Não adianta você me falar que ele foi feito assim, que ele funciona, eu sei que algumas coisas ele funciona, mas você sente falta dos feedback sensorial no seu dedo para saber se você está fazendo a coisa certa durante o jogo. Eu tenho vários exemplos de jogos que eu baixei que você precisava controlar naquele D-pad virtual e você não sabe em que direção você está movendo depois de, sei lá, 30 segundos prestando atenção só no jogo em si. E você tem que tirar a sua atenção e olhar para a posiçãozinha onde fica o D-pad para voltar a mexer na direção certa, e aí você já perdeu a imersão do jogo. Tirar o dedo, né, do iPhone, por exemplo, para você ver onde é que está o botão, se tu não está apertando os dois botões juntos. Exato, para você ajustar uma trajetória, ou por exemplo, se você está jogando um jogo que exige uma certa sensibilidade na movimentação, você não tem aquele feedback no seu dedo que os controles te davam antigamente, e isso faz falta, não adianta. Agora, para jogos que você vai abrir lá, tipo Angry Birds, ou Cut the Rope, ou coisa assim, que você vai se divertir por um tempo, cara, ele é fundamental, ele é essencial, ele é um dos melhores que tem nesse ramo. Mas isso não é um videogame hardcore, certo? E até os jogos que estão saindo agora, mais um Infinity Blade, que é um RPG, parece hardcore, a Gameloft, que lança jogos hardcores, eles ainda são estranhos para se considerar. Até porque a Nintendo, que era a mestre do casual, enfiou um analógico no 3DS e, colocando a tela de cima em 3D, já demonstrou, por muita suposição nossa, que a tela de baixo não vai ser usada para grande jogo. Assim, pra grande jogabilidade. Não vai ser como o Edan, que todos passavam na tela de baixo. Porque você vai estar prestando muita atenção na tela de cima pelos elementos 3D. A tela de baixo é capaz de virar uma tela de suporte mais bem clara do que ela era antigamente. Como, por exemplo, o que eu ia dizer, cara. Era bem o que eu ia dizer. No jogo Resident Evil vai ser o seu inventário, vai ser a sua tela de vida, vai ser munição, estoque, etc. Mas você vai focar muito mais na tela de cima, realmente. Eu sempre gostei de jogos que conseguiam usar de forma bem inteligente as duas telas, sabe, cara? Porque tem jogos que ele usa a tela de baixo só para você acessar menu, enquanto que você pode acessar o menu tanto na tela de baixo, né, no sensor de movimento, no touchscreen, quanto no botão. Então aquilo se torna inútil praticamente, sabe? Então, jogos que conseguem utilizar isso são... Eu senti por muito tempo falta de jogos que soubessem usar essas duas telas. outra coisa que eles poderiam estar fazendo é isso, cara. De usar melhor a tecnologia, tanto a de touchscreen quanto o 3D, e fazer uma integração, entendeu? Fazer com que os dois trabalhem bem juntos. Ah, assim, uma coisa que pra mim resolve o grande problema do 3DS em comparativo com o iPhone, que é muito delicado, mas é muito delicado e muito, muito capaz de acontecer de maneira diferente, é a distribuição digital. Porque, assim, o DS WiiWare e o WiiWare estão vendendo bem, mas estão vendendo bem mesmo, assim, o Super Meat Boy, Cave Story, agora saindo pro DS, estão vendendo bem. Cara, isso é muito absurdo. Isso, eu sou uma parcela muito pequena que consome isso, mas, por exemplo, eu leio no meu RSS, no meu celular, que acabou de sair para iPhone, Super Ghost in Ghost, uma versão inédita só para iPhone. No mesmo celular que eu estou, eu posso comprar o jogo. Não, isso é questão da portabilidade, né? Não, isso sem dúvida. Ajuda e muito, cara. E faz um diferencial e tanto. E assim, não levar 8 mil jogos comigo. Eu sei que vai ser difícil da Nintendo abrir mão disso, mas eu queria algo mais certo. A Nintendo pode relançar os jogos emulados lá, sabe? Em vez de ter que comprar no Wii e só jogar na minha TV, Mario 2. Ela anunciou que vai fazer isso, né? Vai fazer uma Game Boy Color Store e talvez uma GBA Store. Por enquanto, assim, eu queria também jogos de DS. Eu queria poder... jogos pequenos. Inclusive, isso aí foi notícia que os ouvintes ouviram no Nerdops, cara. Então, pessoal, meus queridos ouvintes, tem um problema nessa nossa discussão. Ela é completamente parcial. Nós queremos saber o que vocês querem. Vocês são os caras que reclamam que o cast tá longo, que a leitura de e-mails tem que voltar, que não sei o quê. Vocês são o público consumidor. Se a gente souber o que vocês gostariam que a Nintendo fizesse, realmente, a gente já podia... Porque o que vocês falam que vocês gostam, a gente vai e faz. Então, se a gente souber, a gente conhece mais vocês. Então, a gente quer saber de vocês. Quais são as expectativas do 3DS pra vocês? Ele vai ser o arrebatador? Eu acho que eu me enquadro na categoria Guilherme Costa, que vai se fuder e comprar o 3DS no lançamento. Sabe, assim, vou me lascar, vou jogar antes de todo mundo, mas eu vou estar numa incerteza gigante. E não me importo com isso. Não tô falando isso de maneira negativa. Tô falando assim, eu sou um cara empolgado. Eu só não estou comprando os outros videogames pra estar com tudo, pra jogar ainda por logística. Logística de banco, né, cara? Falta eles colocarem dinheiro na minha conta. Eu acho que, do meu lado aqui, ficou bem claro que, pelo menos, a opinião de todo mundo é que o Nintendo Wii tá começando a mostrar os seus sinais de cansaço. Seria uma boa hora pra Nintendo ou tentar revolucionar o seu próprio console, ou, quem sabe, revolucionar o mercado mais uma vez. Não sei como seria isso possível, mas fica a cargo deles, trabalham com isso, não meu cargo. O 3DS, independente se ele vai ser uma plataforma de sucesso ou não, ele com certeza vai dar uma sacudida no mercado no início do ano que vem, quando ele for lançado. O que está sendo prometido de imagens, de jogos e todas as franquias que já realmente já receberam uma confirmação que vão estar no 3DS, vale a pena você conferir no lançamento. A certeza que a gente tem é essa: o Wii tá cansado, o 3DS vai dar um sopro de vida pra Nintendo, mas alguma coisa ela tem que ser feita com relação ao seu console mainstream. Eu acabei de pensar numa coisa muito escrota. Tipo, a Nintendo deu um tiro no pé com esse 3DS. Porque com o DS ela conseguia até portar coisas muito parecidas com o DS pro Wii, pela interface de point e click ser parecida com a de toque da caneta. Uhum. Ela conseguiu manter parte da tecnologia. Agora, com um giroscópio e 3D, vocês acham que a Nintendo vai tentar lançar um console que não seja 3D, mesmo depois de falar muito mal das TVs 3D? Cara, a Nintendo deve estar perdida com relação a console de mesa. Se ela lançar um iHD, vai parecer um PlayStation 3, que já é um iHD agora com o Move. É muito complicado. Eu não queria ser a Nintendo agora. Eu só queria ter acesso à conta bancária dela. Todos nós. Não, realmente, não. Concordo com vocês. Acho que concordo mais ainda com o que o Guilherme falou, cara. O 3DS vai ser um sopro de vida da Nintendo. Acho que a Nintendo tá tranquila demais, digamos assim, com seus consoles de mesa. Foi aquilo que a gente conversou mais inicialmente, né? De que, pô, e aí, o que a Nintendo vai fazer agora? À frente ao Kinect, à frente ao Move e tudo mais, fora o 3DS. Então, assim, cara, acho que é o momento da Nintendo abrir os olhos em todos os seus âmbitos, cara. Não só no portátil, em tudo, cara. É hora de renovar o Wii? Não. É hora de investir num Wii 2.0 ou algo do tipo? Cara, acho que se eles ficarem só no 3DS, não vai muito longe, não, cara. Tem que prestar atenção, tem que acordar um pouco aí a Nintendo. Kodoji? Cara, eu acho que assim, a Nintendo, acho que ela acaba sofrendo do mesmo mal da Apple, sabe? Que não importa o que ela vá vender, os fãs vão comprar loucamente e aquilo vai vender tanto pelos fãs quanto pra quem não é tão fã assim. E, cara, a única diferença é que o público que a Apple consegue pegar é maior do que o da Nintendo, né? Mas, assim, a Nintendo não vê que precisa, não precisa fazer nada, né? Pra ela tá tudo bem. E acho que durante um tempinho, ainda mais com o lançamento 3DS, vai ficar assim, cara. Pra empresa não vai ser necessário inovar, fazer uma coisa diferente. Vai ficar estacionado aí pelo menos uns 3 anos no 3DS, cara. Escreve o que eu tô dizendo. Olha, última coisa rápida, que eu acabei de lembrar agora. Quando eles anunciaram a lista de jogos na E3 desse ano, muita gente ficou surpresa que não tinha ouvido falar no desenvolvimento de nenhum deles. Vide Donkey Kong 4, Vide Donkey Kong Returns, que foi realmente uma grata surpresa. O Kirby Epic Yarns, que também ninguém tinha ouvido falar. Já sabia alguma coisa do Zelda, mas foi porque foi mencionado na do ano passado. Já sabia do Mario, de qualquer forma, porque isso era default. Mas é bem capaz de hoje a Nintendo já estar trabalhando num console novo e a gente só vai saber perto do lançamento. Se for assim, aí o mercado vai pegar fogo, com certeza. É por isso que eu acho que as E3, as melhores E3, por piores que sejam, são sempre da Nintendo. Ela sempre chega com surpresa. Ela mostrou muito jogo no, nessa última, né? Ou então você com certeza não viu a do ano passado, né? Você tá falando do eMusic? Não, não só do eMusic, mas aquela apresentação foi patética. Puta, cara. Não, vergonha alheia. Cara, é impressionante. O mesmo console que tem New Mario Bros. E 2 Mario Galaxy, Zelda, Kirby e Donkey Kong tem o eMusic, cara. Você tem noção disso? Da mesma empresa, né? Mas assim, eu quero saber de vocês, porque esse papo vai render muito mais nos comentários do que aqui. Aqui a gente só alfinetou e passou por cima. Eu tô vendo que vai ter muita discussão, cara, nos comentários, inclusive. Pois é. Nintendista. Então, ouvintes, sejam razoáveis. Eu quero os nintendistas. Eu quero os nintendistas pondo fogo nos comentários aqui. Eu quero vocês falando mal da Sony pra quando a gente for falar da Sony. Eu quero todo mundo defendendo e falando mal. Eu quero briga nos comentários, porque é assim que a gente conhece o público e vocês se conhecem. Não, eu tô brincando. Eu só quero que você não deixe de passar a sua opinião, qualquer que ela seja. Aqui comigo do Dia de Gamer está o Guilherme Costa, já um membro fixo no Nerdrops de Games. O homem das palavras, por favor, se despeça. Bom, é isso aí, essa só a primeira parte que a gente pretende escrotizar com todos os consoles daqui pra frente, uma mini retrospectiva e uma brincadeira aí de futurologia pro ano que vem. Deixe seus comentários até pra saber o que, que a gente tá falando certo, de errado, se tá falando besteira, se vocês concordam ou não e tal. No cast do ano que vem a gente pretende falar mal de mais uma empresa, então é a chance de vocês já deixarem uma opinião sobre o que vem pela frente. É bom estar aqui de volta e semana que vem a gente se vê de novo. E diretamente da Taverna do Smoke, Rafael Smoke, se despeça, faça o seu jabá e peça a sua música, que o Kodoji, depois de se despedir, vai chamar a música. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de poder estar gravando aqui com vocês, cara, o Nerdrops de Games, não só o Nerdrops de Games, mas o Nerdrops também, é um dos casts da Podosfera, assim, que eu mais me espelhei pra ter o nosso cast agora, sabe? Que vocês são muito bons, a opinião de vocês é legal, o formato de vocês é muito bom. Olha só. Tabs. Ah. Que beleza, que viadice, tá bom. No mais, também, puta, eu tava com muita opinião de gamer entalada na garganta, cara, pra participar de um cast de games. Visitem o Taberna do Smoke, tem o Taberna Cast, é um cast variado, de assuntos variados, a gente fala de um pouco de tudo, a gente vai falar, ainda não falamos de games, mas fica já aqui um convite, inclusive, pra vocês pra participarem do Taberna Cast pra gente fazer um cast de games, tá? Cara, a gente fala de música, fala de variedades, fala de livros, música, a gente tem cast musical, a gente tem cast de opinião, tem cast de cinema, tem cast de papo de bar, onde a gente arrebentou a taberna toda, entendeu? Então, tabernadosmoke.com.br, a gente tem o Taberna Cast prestigio. Posso pedir a música? Pode pedir a música. Pedir a música. Cara, a música que eu vou pedir, cara, é de um jogo do meu coração, tá? Onde, pra mim, a minha vida de gamer, ela é antes, logo eu, hein? Antes de Mega Man X e depois de Mega Man X. Então, eu vou pedir a música tema da fase do Armored Armadillo, do Mega Man X. muito boa. Olha isso. E a versão, eu quero a versão original do game, eu não quero remixada não, cara, porque ela é muito isso, boa. Isso aí que é um cara, isso... Não, não, eu tô aqui tendo... Tô ficando espantado com os convidados, viu? É sempre um melhor que o outro. 500 XP pro Smoke? Não. Só por escolher a música, não. Oh, que absurdo, Kodoji! Absurdo é quando eu escolher Katamari e não ganhar nenhum ponto XP. Kodoji, tu não vai ganhar XP. Falou. Sobe um nível agora. Esse foi o NetDrops de Games. Mandem os seus e-mails para netdrops.games@gmail.com. E fiquem atentos no perfil do NetDrops para possíveis promoções. E sobe a música do Rafael Smoke. Lançaram também aqui uma lista dos caras. Dos caras. Uma lista das pessoas. Foi bom, cara. Falar do... Lista do caralho. Não, do cara. De... É que eu tava lendo characters aqui, tá ligado? Characters. Meu Deus, o que você tava lendo, cara? Here's a list of characters. Não, eu ia começar a falar characters, só que daí eu. Caralho. A lista do caralho. E a Mariana Ximenez está só de calcinha e sutiã na novela das oito em alta definição. Eu acabei de repor. Ô, Mariana Ximenez, ô, alta definição da Globo, que coisa bonita. Ai, cacete. Mas machista. Das crianças. Rapaz, eu sou compromissado, mas alta definição e sutiã de renda, tem que admitir. Foi que nem a primeira vez que eu vi Dead or Alive 3 ligado em alta definição. Os babados de renda me caíram o queixo. É só os babados mesmo? É, pois é. Isso é uma coisa que passa. Mas voltando a Nintendo, que é o tema. Inclusive, eu, Vivaco, voltando a Nintendo, porque você quer sair correndo e fechar a porta? É, pois é. Porra! Cortaram pro Tony Ramos comendo panetone, velho! Caraca, mano! Cara, ó, não queria ser infantil, não, mas porra! Podia cortar pro intervalo, velho! Mas Tony Ramos comendo panetone com Aracy Balabanian, velho! Cara, tava Mariana Ximenez de calcinha de renda, velho! Cara, que mundo injusto! Quando ele vira e fala, aponte e atire com o canhão da Samus. Desculpa. O quê? Você tá achando que a Samus é feio? Não. Desculpa. Gente, provavelmente isso foi engraçado na cabeça dele. Vamos ignorar. Com certeza. Bruno Esteves. O Bruno Esteves. Bruno. Estranho número 2. Outro. É o Bruno Esteves. O Bruno Esteves, ele falou. Puta que pariu. De novo, cara, Esteves, cara.